financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3.003.7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o set antes da contratação do seu empréstimo. Conectada aos grandes hits. Do mundo, energia. A promoção número 1 Pirelli está de volta. Comprando 3 pneus, o quarto é grátis. A promoção número 1 Pirelli está de volta. Comprando 3 pneus, o quarto é grátis. A promoção número 1 Pirelli está de volta. Comprando 3 pneus, o quarto é grátis. Amigo, vem cá, não vai parar de voltar, não? Olha, se continuar com esse sucesso todo, vai voltar muitas vezes. Comprou 3 pneus? O quarto é grátis. Consulte as medidas dos pneus participantes e o regulamento completo em pirelli.com.br. Pedestre, use sua faixa. Quando seu time ganha e você atormenta os amigos... Alô? É o Carlão? Pois não. É campeão! É o seu jeito de garoto. Quando você usa a nova espuma de barbear Bozano, é cuidado de homem. Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Toda terça no Clubtronic, 10 da noite. Here is this Atlas remix of... Armin Van Buuren com a State of France. Energia. Avenida Paulista, 5:30 PM. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar mais um Estádio 97. Oferecimento da Essa, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97. Boa tarde a todos. Opa! Beleza? Estamos aí, né? Fazer o quê? É, estamos aqui, é verdade. 17:33. Muito bem. Solta a bagaça. Solta a bagaça. A bagaça tá no ar. Tá no ar. É isso aí. E os nossos mancheteiros, por exemplo, os nossos mancheteiros... Aí, seu Bento tá fazendo uma excursão por Andradina. Não pode vir. Eu fiquei sabendo que ele foi ajudar o primo dele, Adriano Cavani, a achar o rapaz do dedo grosso. Verdade. Ele prova dedo por dedo, experimentando, falando, não, esse não é... Por dedo. Soletre. Por dedo. São os dedos que estão mal lá, né? Na Europa, né? É, tá o problema na Grécia. Tava fechado, né? Um abraço aos dedos. É, vamos lá. E olha, antes de começarmos com as manchetes do Estádio 97, lembrando que já está rolando o pedágio sem parar, Estádio 97. Atenção, Zona Oeste de São Paulo, Ó, tem gente que não vai querer passar lá perto, mas ó, vamos lá. Avenida Hermano Marchetti, 1238, atrás do prédio da Polícia Federal. Lá na Lapa! É! Ali! Se gritar, pegar ladrão! Ali não entra corintiano, hein? Tem um que não vai, hein? Então, atenção! Não entra corintiano, seu fiosco. Lógico que não. Inclusive, eu queria o contato aí de algum superintendente da Polícia Federal, se possível. Por quê? Porque tá devendo, né? No mínimo, complicou. É uma barbaridade. Não, mas eu quero falar com o superintendente. Eu tô falando pra você, só. Não quer tirar passaporte? Vai no site e agenda. Não vem querendo... Tem passaporte. O passaporte tá em dia. Eu sou da mídia. Eu sou da mídia. Então, olha, atenção. Olha aí, velho. Atenção. Uma outra fita aí. Avenida Hermano Marchetti, número 1238, tá rolando agora o pedágio sem parar do Estádio 97. lá na Lapa. Fica atrás do prédio da Polícia Federal. Passe por lá, motinha tá por lá. Você vai poder concorrer a bonés, camisetas da Energia 97. Vai conhecer também como funciona o sistema Sem Parar. Vai aprender tudo sobre Sem Parar. E de repente, se você quiser, até colocar no seu carro. Então passe por lá. Pedágio Sem Parar acontecendo agora na Avenida Hermano Marchetti, 1238 Zona Oeste, na Lapa de Baixo, atrás do prédio da Polícia Federal. Boa Sim. tarde, Alexandre Impretzel. Boa tarde a todos, né? Tô aqui já com minhas fontes, né? Suas fontes inesgotáveis. A gente tem um grupo, né, no WhatsApp. Ah, é? É a Ritinha lá da Barraca de Couve, né? O Carlos também lá do posto. Lá na Santa Cecília. Não acredito que esses caras são suas fontes. Com certeza, são essas pessoas humildes que sabem, né, sobre. É verdade, é verdade. Humildade não significa falta de conhecimento. Humildade em primeiro lugar. É verdade, né? E muitas vezes você não sabe, mas tá rolando, por exemplo, um jantar num restaurante. Exato, é isso. Aí tem lá duas pessoas fazendo uma negociação. Exato. O humilde garçom que se aproxima da mesa, de repente ele ouve, tipo assim... Olha lá, vamos contratar aquele, você vende, custa tanto, comissão disso, comissão daquilo. E aí exatamente assim que acontece as negociações, e aí o humilde garçom vai ligar para quem? Vai ligar para quem? Para Alexandre Impretzel. Para Alexandre Impretzel. A Dinorá, que ela vende rosas, A Dinorá, em restaurante. Dinorá, ela... Sabe quando Dinorá. Você tá no restaurante, alguém aparece com rosas, quer dar para sua esposa? É que a sua esposa fica com aquela cara de gato de botas e você fala, não, obrigado, hoje exato, não. Exato, né? E a Dinorá, ela tem uma técnica de choro, onde ela fala, olha... Você vai brigar com a sua noiva, é melhor você dar e a pessoa acaba comprando. Como que é a técnica de choro da Dinorá, a vendedora de rosas? Ela começa a chorar falando, olha, a mulher deve ser homenageada, começa a fazer um discurso, aí o cara começa a ficar de saco cheio e fala, bom, então me dá uma flor. E ela ouviu, na volta do Luiz Fabiano a São Paulo, foi aí que ela ouviu no jantar. Que ela ouviu? Que o Luiz Fabiano ia voltar aquela época. E ela me passou de primeira, exato. Então aproveita e fala do São Paulo, que vive em águas tranquilas. Exatamente, né? Ó, e meio ainda esses problemas que tem, né, Sombra? O São Paulo ainda deve R$1 milhão pro zagueiro Lúcio, né? Aquele que jogou brilhantemente no São Paulo e no Palmeiras, né? Nossa! É, a outra notícia que eu tenho. Olha, eu consegui pegar várias hoje, né? Você tá bem hoje, hein, Preto? Certo, obrigado aí, a Rose. Mas a do Adinorá. A Dinorá passou alguma hoje ou não? Ela passou uma forte que eu já vou contar pra vocês. Ó, o Rony, que estava emprestado à Ponte, é do São Paulo, ainda foi reemprestado agora pro Jaguares de Chiapas do México, né? Ah, bom, olha aí. Olha, de repente poderia voltar o tricolor. Deve entrar uns R$52 mil pelo empréstimo. Exatamente, né? A negociação com o Cruz Azul voltou e pode ser que o Luiz Fabiano ainda vá lá voltou pro México. Voltou a negociação? É o que dizem por aí, né? Inclusive, obrigado aí a Rose. Ela me deu esse furo aí forte, né? É, mas você vê, né, o Impretzel, mas ainda continua o buchicho forte em cima dessa história, se o São Paulo deve ou não deve pro Orlando City. Hoje apareceu a informação do jornal O Globo de que há uma troca de e-mails entre o CEO do Orlando e um dirigente do São Paulo, e o CEO do Orlando dando como tudo ok, né? Então está tudo certo. Entre o... Depois me liga só pra dizer quando que a gente vai marcar... Com quem que eu falo pra marcar o jogo, que ainda tem que marcar o jogo amistoso. É a verdade. Sim, mas o Ganso não, o Ganso fica. O Ganso vai. Não, isso segundo publicação do jornal O Globo. Mas Ganso fica ou Ganso vai? De que teria tido uma troca de e-mails, que tá tudo ok. São Paulo deve apenas... R$1.700.000. Esse é o dinheiro. Não 14 de pilas. Não 14, que é 1.700. Ao mesmo tempo, eu me deparo com informações que dizem que o São Paulo quer fazer uma revisão dos contratos, quer rever os contratos, quer rever o contrato do Orlando City, quer rever o contrato aí do uniforme, quer rever os contratos da gestão anterior. Mas quer dizer, assina, depois revê o contrato. Eu não sei, né? Às vezes a notícia vem de uma maneira que talvez não seja a mais... Verdadeira, né? 100%, mas aqui na rádio, pelo menos, a gente assina contrato, mas a gente lê antes tudo. Pra não ter que rever depois. É porque pra pedir pra rever, você precisa da gentileza do outro lado, né? E a história da planilha, você viu isso, né? Da planilha, O pessoal da ESPN falou, parece que uma planilha de apenas 6 linhas que não foi feita na data correta pode render um prejuízo de 12,5 milhões ao São Paulo. Então, isso porque eu não teria entregado a toda a planilha, que o contrato rezava que tinha que ter mandado a planilha. Mas aí o Globo diz que... O quê? Não, entregou a planilha. E que tem um e-mail lá, uma troca de e-mails de uma parte da outra, dizendo, então tá tudo ok, tá aqui a planilha, beleza. Agora, gente, não adianta. Tem muito torcedor que nessa hora, tem o torcedor que é o seguinte. Tem dois tipos de torcedor. O que fica indignado com a informação e aquele que fica indignado com quem traz a informação. É aí que a gente sofre, né? Então, assim, às vezes acha que o repórter, o jornalista que traz uma informação que é ruim pro seu clube, passa a ser o culpado por trazer a informação. É o mensageiro, lembra? Mata o mensageiro. Né? Como se fosse, né? Como se fosse o repórter ou jornalista a causa do problema, né? É verdade, né? As coisas não são assim. Se os negros estão entrando na justiça, ainda que seja forçando por algum lado, algo tem. Então precisa ficar muito atento. Tomara que o São Paulo não tenha culpa no cartório, porque 14 milhas, ou 12, ou 13, é dinheiro demais. Vale por você. Tomara que o São Paulo esteja muito certo na história, que vá na justiça, que se defenda, que arrase o Orlando City. Que detone na justiça o Orlando City. Mas que fica aquela impressão de que não deveria ter chegado nisso, fica. Olha, mas vocês estão com uma bomba na mão. O futuro do Brasil depende da atitude do São Paulo. O São Paulo está prestes a declarar uma guerra diplomática contra os Estados Unidos. É. Que aí não é uma briga de time de futebol com time de futebol. Aí é complicado. Aí envolvem duas nações, ô Domenico. Se hoje nós vamos para os Estados Unidos aí e temos esse privilégio de ser bem tratados. Vai ser culpa de quem? De quem, mano? O São Paulo ele pode colocar tudo isso a perder. A Dilma, ela já arrumou uma briga aquela vez lá que o Obama deu uma xeretada no e-mail dela. Desnecessária. Os Estados Unidos, ele funciona como o pai de todos os países, Domenico. Exatamente. Meu lindinho. O dia que sua filha tiver um e-mail, você não vai xeretar o e-mail dela? Sim. Mas é lógico. Meu lindinho, ele o verdadeiro pai cuida. O Barack, cuida, tá? Deixa eu falar com você o seguinte, o Barack pegou fotos íntimas. O que você tinha a temer ali? Fotos íntimas, meu lindo. Já que você tá falando... Ele deveria te processar se ele visse uma foto íntima sua. Uma foto íntima, meu lindinho. O que pode causar problema com os Estados Unidos não é a situação do São Paulo e do Orlando City, mas é a capa do Estadão de hoje. O que tá escrito? Estados Unidos apontam corrupção em negócios da Odebrecht. Então, olha, os Estados Unidos que já tá tentando salvar o futebol, quem sabe agora pode dar um jeito, velho. Na verdade, eu posso contar pra você o que aconteceu? Ah, você não sei. Eu vou contar, sabe o que aconteceu? Isso aí o FBI é que investiu. Eu dei brecha. Eu dei brecha. E acabou acontecendo isso e eu dei brecha. Tá infelizmente certo. Foi isso. Ô, Pretzel, mais nada de bom? É, na verdade não, né? De bom? Porra, de bom? Trouxe um monte de notícia. De bom não consegui aquele falar bom, entre nada, aspas, né? A não ser que o São Paulo não queira ver o Luiz Fabiano fora. Pode ser que essa notícia aqui voltou a caixa. Quem sabe? Azul, né? Pode ser. Ele vai pro México ou vai pros Estados Unidos, mas o São Paulino já México. Tá vendo o Luiz Fabiano fora várias vezes. Já foi expulso tempo, 90 vezes. Você segunda-feira falou aqui, se fosse eu, ligaria pro senhor Cruz Azul e retomaria. Acho que te escutaram, hein? Ele queria bater o recorde do Chulapa, ele tá conseguindo, né? Tá conseguindo, de expulsões. Só que com detalhe, com menos partidas que o Chulapa. O que é bacana. Já, né? O recorde já bateu, né? O índice de expulsões por partida já bateu. Como dizem, o rating até melhor, né? Olha, mas eu não sei não se vai acontecer essa transação pro México aí. Porque parece que os dirigentes mexicanos aí ficaram bem chateados com a situação, viu, Sombra? Tão putos, né, mano? Mas no futebol... O nego fica puto, mas na hora H, se ele vê que tem a condição de novo ter o jogador, ele pega. Será? O futebol não mano, é raro gerar... Mas no poker, velho, quando você fala fold, largou a carta. Não, aí fold. Mas tá falando, opa, peraí, deixa eu ver, escapes, deixa eu ver de novo meu jogo. Não, mas assim, no futebol, o São Paulo tá até negociando agora com o Atlético do Paraná. Nada que sentar a mesa com uma boa conversa, dá jeito, mano. Dá jeito. Muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97, aqui na Energia 97, o oferecimento de promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Ô, Vilela, tá lá no Periscope passando as manchetes do estádio? Não, mas não acabaram as manchetes. Não acabaram, gostosa. Então vem aqui. Ele precisa fazer cocô. O Vilela tá comendo ameixa demais. E ali sai facinho, viu, menina? Olha, ele foi com uma cara pra lá, velho. Foi comer ameixa. Acho que travou ali, mano. Cortou. Vou dar manchete aí do Corinthians. E aí, Alezinho? E aí, firmeza, mano? Beleza. Tô vendendo adaptador de celular pra carro, mano. De novo? Tá ligado quando você quer fazer o celular de GPS? Sei. Então, eu tô vendendo um negócio de pregador de varal. Você põe o celular, né? Com o pregador No negócio de ar-condicionado, mano. Na saída do ar-condicionado. É, 50 pau, mano, se quiser. Eita, velho, você tá louco. Não, não, mas se pagar à vista, eu faço 42, mano. Então vamos lá. Esse Alezinho é demais. É nóis. Fã do consumidor, hein, Alezinho? Que vai Corinthians, mano, aqui é Corinthians, ô. Alezinho, você tá parecendo o preço de alimento em supermercado, hein, velho? Não para. Então, é, pra pagar os mercados tem que crescer o preço dos negócios, né, mano? Não tem a dúvida que ele tem razão. Não é não, mano? É nóis, vamos lá. O Jonathan, com S, né? Eu não consigo falar Jonathan. Bom, isso. Ele já tá registrado no BID pelo Maga de Santa Catarina, né? Sim. Pra já vir pro Corinthians. Mas os empresários, pra pedir 50% do passe dele, estão pedindo bastante, viu, mano? É, quanto então, é? Ah, não sei, mano. Esses dados eu não tenho, né, mano? É. Mas, ó, parece que por isso pode atravancar na medida negativa, né? Ó, o Vitor Júnior também foi pra Tailândia. Então o Corinthians tem menos um que já não tinha, né? Sim. Além disso, você entendeu, né? Esse Paranauê aí, né? Entendi. Então vai, ó. E o site aí, um site que eu não sei qual que é, tem WW antes, mostrou a possível terceira camisa do Corinthians com a cor laranja, mas sim, que alguns vê de vermelho, tipo aquele vestido azul que era visto de amarelo, né? Não, o negócio é o seguinte, vamos esse lá, Alezinho. Esse Alezinho é demais, hein? É nóis. Ó, é, com relação ao Jonatas aí, ele foi inscrito aí no BID aí por um time da série... pela terceira divisão, da série C. É um time do próprio empresário dele. Certo, porque hoje a FIFA, ela impede aí que o jogador tenha vínculo com o empresário. É um modo de burlar a regra. E o jogador, ele precisa estar vinculado a um clube. Então o empresário, ele tem um clube, tá certo? E inscreve o jogador nesse clube. É, só o FBI pra arrumar isso, viu, velho? O Corinthians já, teoricamente, acertou as bases salariais com o jogador, com o Jonatas. E ele mesmo já sinalizou pro empresário que gostaria de jogar no Corinthians. Agora o Corinthians, ele vai dar um ultimato até quinta-feira, ou seja, até amanhã, para saber se de fato acontece ou não a transação. O Corinthians, ele teve uma novela que ficou chata pra cacete, com o Theo Gutierrez. Ele quase foi eleito o melhor jogador do mundo só pelo fato de ter negociado com o Corinthians, Domenico Guardi. Fala a verdade, né? Baita jogador, né? De tão comentado que ele foi. Mas é verdade, velho. Eu ouvi falar mais de Theo Gutierrez nos últimos dois meses do que do... vai, aquele colombiano lá, o James Rodríguez. James Rodríguez. Eu ouvi falar mais do Theo Gutierrez nos últimos dois meses do que do James Rodríguez, do Bale, enfim... Mas é isso aí, o Corinthians, ele vai dar ultimato no jogador e no atleta até quinta-feira, o Corinthians espera para que possa talvez aí acertar a contratação dele. Não. Porque a janela, Sombra, de transferência, ela acabou se encerrando já. Fechou. Então, o Corinthians ainda teria a possibilidade de contratar o Jonatas porque ele não tem um vínculo hoje com o clube. Ele rescindiu o contrato dele com o Elche. E muita gente vai falar, ah, mano, mas pô, a janela tá fechada, não dá mais para trazer. Dá, no caso dele dá, porque ele não tem contrato vigente com nenhum clube. Ele acabou rescindindo o contrato com o clube espanhol e ele está livre aí, caso exista a possibilidade de fechar o contrato, ele estaria disponível para jogar. Agora, com relação à segunda, à terceira camisa, o Alezinho, que você mencionou, desculpa, gente. É, podem me chamar de velho, podem me chamar de retrógrado, podem me chamar de conservador. Quadrado. O negócio é o seguinte, eu particularmente, Domênico, eu sou contrário à ideia da terceira camisa. Não seria contrário, mas que a terceira camisa fosse desenvolvida com as cores do clube. É outra cor? É, já vou chegar lá. Se você faz, por exemplo, uma terceira camisa do Corinthians preta e branca, legal, bacana, você não foge à tradição, né, do clube. Entendi. Agora o Corinthians aí, que faz camisas grenás, roxa com preta, azul... Eu particularmente não acho legal. Isso é coisa de europeu tonto, que faz camisa aí rosa. Mas é verdade, porra. Europeu que gosta desse monte de frescura aí. É verdade. Faz camisa rosa. O clube lá é amarelo e vermelho. O cara faz camisa cinza. O cara faz camisa azul. Eu particularmente não gosto, velho. Essa camisa do Corinthians agora, Domenico, é uma camisa laranja. Eu não gostei. A minha opinião, eu respeito quem gosta. Eu não tenho a pretensão aqui de ser o dono da verdade. Mas eu particularmente não curti. Parece camisa de goleiro, né, mano? Eu particularmente não curti. Camisa de goleiro, laranja. Respeito aí, volto a falar, porque você dá a impressão aí que a minha opinião é a que prevalece, não é isso. Você quer meter regra nos outros, né? Eu respeito aí quem discorda de mim, quem acha legal, etc. Mas eu particularmente não gostei. Ah, aquele verdadeiro mano falava assim, quero que se dane. Não, mas eu não gostei, eu achei ridículo, Sombra. Porque ainda mais fizeram essa camisa laranja, que geralmente gostam de querer colocar assim um rótulo, vai. Por exemplo, a roxa. Não, porque corintiano roxo. Sabe, achei ridículo essa explicação. Agora. Aí agora essa camisa laranja remete ao corintiano laranja. Não. Corintiano laranja. Não. Não. Pode ser. Isso daqui é uma referência. Pode ser os presidiários dos Estados Unidos, mano. Tô falando sério. Essa camisa aqui, a alegação da diretoria do marketing aqui, foi que é uma homenagem ao terrão. que a terra, teoricamente, para eles era laranja, e que eles utilizaram essa camisa aqui para homenagear o terrão. Eu não gostei, eu não gostei. Quem quiser comprar, compre, quem achou bonito, que ache. Mas eu acho que terceira camisa, não só do Corinthians, mas de qualquer clube, tem que ter a ver com as cores principais do clube. Eu, particularmente, não gostei. Olha, já tô vendendo na loja lá também, a laranja, hein, mano? Tá vendendo? Quiser comprar lá, vai lá. Nem chegou aí, nas Carvalho, oficiais, você vê, mano, privilegiado, mano. Meu Deus, hein? Pô, quiser, é nóis, agora, hein? Se fosse remeter a cor do terrão, seria marrom, não laranja, né, velho? A camiseta. Sabe o que eu fiz, mano? Eu peguei a camisa da Holanda, cortei o símbolo da do Corinthians. Ah, você colou em cima. Não, colar não, mano. É negócio de fazer... Como é que chama? Como? Bordô. Bordô, exatamente. Bordô em cima. É, ficou da hora. Mas bordô é outra ficar... cor. Bordô não, é bordô. Bordou, bordou, não é bordô. Ó, o Bá tá pedindo pra cantar uma musiquinha pra você, mano. É o laranjinha da Fiel. É o laranjinha da Fiel. Tá parecendo um Cebion, mano, que é Corinthians, mano. Não é Cebion pra ter laranja, mano. Eu não acho legal, velho. Eu não acho legal. O Palmeiras lançou uma outra aí também, uma azul. Aquela camisa azul lá, que era branco no meio, azul em cima e azul embaixo. Parecia uma caixa de remédio genérico, velho. Eu não acho legal isso, mas é verdade. Não, mano. Aquela do Corinthians que tinha cor de morte, que era parecia meio violeta e preto. Parecia fundo de caixão, aquela do Corinthians lá que era listrado lá roxo e preto, parecia fundo de caixão. Parecia bagulho de morte, na minha opinião, eu acho que não acho da hora, não. Eu não acho que o Mano, assim, ele tem uma parte. Então, a Grená fizeram pra homenagear o Torino, que se dane o Torino também. Se lixe o Torino. Porque eu acho que ficou meio clichê essa coisa de você chegar a fazer camisa com cores chamativas. Virou meio um clichêzão, aquela, sabe? Aquela camisa que o Palmeiras fez sobre aquela marca texto, eu acho que ficou bem legal, bem bonita mesmo, mas ela também, ela não saía muito do padrão, porque era aquele verde mais. Era um verde, mas era verde mais amarelo do que verde. Mas era um verde claro, bem clarinho. Mas era bonita. Ah, faz depois uma daquela... rosa choque. Agora faz uma amarela limão. Agora faz uma laranja... É motivo comercial, né? Essa aqui vender, tipo laranja... quer vender, né? Essa aqui então... tipo laranja fluminense. Sabe, eu acho que... Banalizou demais, cara. Banalizou. É verdade. Acho que assim, esse negócio da terceira camisa tinha que ser um negócio mais bem feito, não tão vulgarizado. Eu sei que às vezes a produtora, a fabricante, ela quer fazer pra vender. Eu entendo, tem o lado comercial da coisa, né? Claro. Perfeito. E todos nós vivemos do lado comercial. Ninguém vai criticar o lado comercial da coisa, porque aqui todos nós somos comerciais, né? Todos nós aqui vivemos disso. Também gostamos de ganhar dinheiro, como qualquer empresa. Mas eu acho que, de repente, é a abordagem. Esse negócio de muita cor, marca texto, eu acho que já vulgarizou. Acho que uma outra pegada. Uma camisa dessa passa pela aprovação de um conselho de clube ou não? Não, isso daí acho que passa pelo marketing e pela diretoria. Só eles. Mas o conselho, eu acho que não pode nisso. Mas se você tiver um motivo, por exemplo, o Palmeiras lançar uma camisa, igual o Cruzeiro agora lançou uma camisa, que tem até a bandeira da Itália. É. Se você tiver um motivo, por exemplo, o Cruzeiro tem suas tradições italianas, por isso uma camisa a homenagem à seleção da Itália, às cores da Itália. Palmeiras, foi lançar uma camisa azul. Que segundo o Benjamin, o clube verdadeiramente italiano do Brasil é o Cruzeiro, não é o Palmeiras. Eu não sei disso aí não, mas o Cruzeiro segundo também é. Segundo o Ben já falou ontem, o verdadeiramente italiano do Brasil é o Cruzeiro, e não é o Palmeiras. E a camisa ficou bonita. Ai, tadinho dele, hein? Benjamin não conhece nada. Tipo, mas sei lá, isso é problema do Ben. Tem motivo, né, pra lançar a camisa, não pode ser assim, vou lançar. Falar em Benja, vamos falar da BV? Olha só, amigão, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Dodô, esqueci até, a gente vai falar agora do Palmeiras, né? Esqueci na manchete de São Paulo de falar aquilo que acho que é o fato mais importante do São Paulo. Esqueci, não podia ter deixado passar. Isso é um ídolo. Esse é um grande ídolo. Esse gosta de São Paulo. O Lugano foi pro Cerro Porteño. O São Paulo desdenhando do Lugano. O São Paulo falando não quero. Já foi, não quero mais. Nem de graça. O Lugano colocou uma cláusula no contrato contra o Cerro, lá com o Cerro Porteño, falando. Uma cláusula. Se o São Paulo me quiser, tem que me liberar de graça. Achei. E o Cerro aceitou. E o Cerro aceitou. Isso é um grande ídolo. Isso é um grande ídolo. É, ele vai poder jogar no Cerro, as pessoas vão ver como ele tá, né? Ele pode fazer isso, né? Ele pode. E os outros jogadores... Mas quantos podem fazer isso? É isso que eu tô falando. Esses outros aí, todos poderiam fazer isso, mas não faz. Não, isso... Aí é que você vê a diferença. Mas aí tem que ter moral aí é que pra tem... fazer. Esse... Então, mas tem que ter moral. Aí é que tá a diferença da coisa. Benjamin, boa tarde. Sim. Boa tarde. É ou não é o verdadeiro ídolo? É. Ah, mas o Lugano... Vou te falar, o Lugano nunca escondeu, não que gente. Precisasse provar, mas... Ó, e, meu, o cara botar uma cláusula, não. Se o São Paulo me quiser, tem que me liberar. E de graça. É legal. É muito bacana. Eu, se fosse o Lugano, eu não voltaria. Não, isso é uma outra história. Mas é legal, sim. O Lugano uma vez deu uma entrevista pra mim e ele falou, ó, não tem a possibilidade de eu voltar pro Brasil sem ser jogar no São Paulo. Ele falou pra mim, não tem. Não, é... Até quando se cogitou uma época que era o Fluminense, o Inter, ele falou, não tem nada. Ele criou uma identidade, é legal pra caramba isso aí. É legal pra caramba. Esse agora, é o ídolo. Esse é ídolo. Esse é ídolo. Esse é ídolo. Esse aí. Tecnicamente não era... uma maravilha, mas ele conquistou, você vê, nem sempre o ídolo precisa ser um craque. Não, claro que não. Ídolos são ídolos. Ele é ídolo, cara. Ele é ídolo. Eu achei que ele ia voltar agora, até achei. Mas com o Ataíde não teve conversa, não. Não tinha nem... Eu já não duvido mais de alguma coisa depois dessa, viu? Só se o Ataíde não estiver. O Ataíde sempre foi muito categórico, da outra vez... Essa última vez agora, antes dele ir pro Cerro... O Ataíde falou não, não, não, não. É que agora não tem jeito, fechou a janela. Não, mas antes ele também falou não, não, não, não e não. Não, eu sei, mas é que você não sei se o Ataíde também vira o ano. Mas o Lugano... O Ataíde não tinha dito que ele... Tem metas? É. São Paulo deve estar muito distante de cumprir qualquer meta. Eu acho que as metas que o Ataíde não vão virar. Não vão virar. Ele não vai comer um tender no Morumbi no final do ano? Não, ele pode, porque é conselheiro, pode comer tender. E comida você não gosta do Natal? Tender você gosta? É, mano, eu gosto, mas... É, também, mas não é um negócio que você fala assim, só como porque serve no Natal também. Depende do tempero da comida, tem tabela. Eu tava no carro agora, e eu quero discordar. Ah, pra variar, só veio pro programa porque você quer discordar de mim. Ah, não. Vai discordar de mim. Eu trabalho aqui. Não, mas você não tava vindo pra cá, você só veio pra te mandar. Eu tava na Jacu Pêssego, aí você falou em 5 minutos você veio pra cá. Na Avenida Pacaembu, você veio pra cá rapidamente. Tava na Avenida Paulista. Eu vou discordar radicalmente a respeito de tudo que o mano falou. O que ele disse? Sobre o uniforme número 3. É o uniforme número 3. Você acha legal? O uniforme número 3, no geral, é uma coisa muito legal. É uma forma de marketing, é uma forma de arrecadar mais dinheiro. E olha o seguinte, você tem 3 uniformes, certo? Você tem 1 e o 2, que são com as cores padrão do time, pá, pá, pá. Por que não fazer um terceiro, uma coisa diferente? Mas ó, essa que eu tava usando aí, aqui, ó, e aí, essa azul, parece de goleiro, essa aqui é legal. E aí, é a mesma coisa, igual, eu vou te falar. É azul. Eu torço pro Corinthians, eu torço pro Corinthians, mas a camisa mais legal da história do Palmeiras... Aquela camisa verde-limão. Você viu que eu falei? A camisa verde-limão que dá um efeito legal pra caramba na arquibancada. Verdade. E você vê nos jogos na televisão, quando eu vejo, ainda tem muita gente que vai com aquela camisa no estádio. Fluminense fez uma camisa laranja uma vez que deixaram usar pouco, que era muito legal. Nunca jogou com ela. Jogou pouco. Por quê? Porque tem os caras caretas. Jogou atrás, pouco ou tem, nunca jogou? Jogou pouco, jogou sim. Muito acho que pouco. Jogou um ou dois jogos, mano. Porque tem os caras caretas, arcaicos. Peraí, eu esperei você falar. Não, você esperou não, você tava fora do programa. Mas eu esperei. Eu quis ligar. Uma hora eu botei, eu falei, vou entrar no ar. Mas eu falei, não, vou chegar lá. Sim. Eu vou te falar porque tem caras caretas, arcaicos, medievais, pré-históricos, igual você. Que não admitem fazer um terceiro uniforme com uma cor. Essa camisa laranja do Corinthians... Eu acho que com a mesma cor, beleza. Essa camisa... as cores, eu acho estranho. Mas é o 3, é diferente. Mas acho estranho, Benjamin. Acho estranho. Porque tudo que você novo... Você não vai chamar o Domênico de medieval? Tudo que é... Pipoqueiro? Não, eu acho... Não falei que eu sou contra. Não falei que é contra. Eu acho estranho. Estranho. Porque eu acho legal. Tanto que eu falei. Do Palmeiras, achei muito legal. Muito legal aquele terceiro lá. Porque tudo que é novo, porque tudo que sai da mesmice, no começo as pessoas não... Mas eu acho estranho. Por exemplo, Benjamin, ó, eu vou dizer a favor da tradição. Existem camisetas bem bonitas. Por exemplo, a do Corinthians, aquela amarela. Horrível. Ver o amarelo com como aquela amarela do Palmeiras também era horrível. Ruim, não é legal. Como a amarela do Palmeiras era horrível. E fizeram o quê? Pra homenagear a seleção brasileira? Eu também acho. Legal. Eu achei horrível. Não é legal. Mas tudo bem, você pode. Essa, por exemplo, a laranja, ela me parece, me lembra o uniforme do goleiro. Isso sim. Mas não parece que seja. Não é do Corinthians. Pode falar? Me lembra do goleiro. Ó, me lembra. Ó, é, o Corinthians... se eu vi alguém na rua, eu falo, pô, o cara comprou do goleiro. Pode falar? Sabe assim? Corinthians... Agora, você põe um roxo. Tem nada a ver. Aquela azul que o Corinthians fez parece de goleiro, Domênico, e é legal. Tem coisas que eu concordo. Né? É, algumas certas. Né? Teve umas camisas roxas. Teve uma de São Paulo que, mesmo vermelha, Sombra. Tudo parecia desbotado, não sei não, mas que aquela, não, aquela era tinta, tá com a base de tinta na parece que o cara jogou uma tinta. Não, ali, você vê, é ideia, vermelha, mas não era, não ficou não, boa. Não, não ficou boa, porque a execução, boa, a execução feia, foi, né, ruim. Então. A ideia era legal. É. Era uma coisa que você pintava ali todas as cadeiras do Morumbi de vermelho, a cor do vermelho, então era legal. Eu concordo que tem coisa que não dá certo, acontece. O Corinthians fez umas duas, três camisas roxas lá, horrorosas. Camisa amarela do Corinthians, horrorosa, horrorosa. Não dá nem eu pra ter, mas nem coleção. Camisa laranja do Corinthians que eu vi em foto, não vi ao vivo. Pô, uma camisa daquela laranja, com as mangas em preto, com um calção preto, uma meia preta. Pô, style pra caramba, legal. Pra jogar uma vez ou outra, pra legal, cara, é marketing. Tem que fazer produtos pra também vender, gente. Camisa 3 é legal, bom, sim. Mas assim, fala de nós aí. Legal, mas eu sou a favor legal da tradição, viu? Ô, Sombra. Legal que você mudou de ideia. Não era meu objetivo que você mudasse de ideia, mas obrigado que você mudou. Não, é porque eu sou a favor da tradição e eu acho que a tradição tem que prevalecer sempre. É por isso que, hoje em dia, as famílias não estão mais unidas, Benjamin. É muita modernidade. É cada um jantando num horário. Aí, Domênico. Hoje não tem mais aquele horário do jantar que todo mundo senta à mesa, tá a certo? Mesa. E conversa. Muito bom. É por causa dessa modernidade que você tanto prega aqui, pô, Benjamin. Eu sou a favor da tradição. Eu sou a favor dos costumes. Modernidade não tem nada a ver com desrespeito. Tem sim. Não, tem. Vai. Não, tem não. Mas deixa, chega de Corinthians, é Palmeiras. Chega de Corinthians. Camisa. Chega, vamos lá. Camisa. Vamos lá, Olímpia. Ô, vovó, vovó. Boa noite a todos. Olha, bem, boa noite, vovó. O Santos ainda quer o Leandro do Palmeiras? É ex-grêmio, que não faz gol, né? Esse menino aí, que é bonitinho até, mas não joga bem. E o Palmeiras não tá querendo emprestar ele. E o Leandro agora quer ir, porque não tem chance do Palmeiras, então... O Palmeiras não quer emprestar? Não, parece que não. O Palmeiras não tá louco, querendo emprestar. O Palmeiras diz que é emprestável. Por causa do Dodô, que talvez tenha o... Tem Dudu? Dudu. O Dudu seja suspendido. Tem essa conversa, viu? Não, pelo amor de Deus. Pô, uma coisa depende da outra, hein, Domênico? Por empresta. Não, eu, a avó também acha, mas bom... Paulo Nobre, Marcelo, que estão vindo, sabe? Vamos, o Alexandre. Olha... Eu levo ele lá até Santos, viu? Eu não cobro nada, sabe? Dou carona pro rapaz. Mas você vai? Vou. Vai dirigindo? Vou dirigindo, levo ele lá. Sabe? Paro na estrada, pago um lanche lá. Como é que é? Um hot dog lá. Frango assado. É, o frango assado, sei lá. O cacete mas que o for. Palmeiras não quer liberar, não. Hã? A gente vai. O Palmeiras libera o Tóbio. É brincadeira, velho. Olha, Jojo, além disso... Mas fala demais, né? O Felipe Grabiel... Gabriel. Isso, foi liberado, já pode jogar, tá... Tá no e o Mouche na lista, né? Lá. O Mouche também tá. Não, mas é que o Felipe Grabiel, ele não tava nem registrado no BID. Com registro, é. Ah, agora também tá. Isso. Ah, tá. E o Mouche também, né? É. O Mouche saiu do departamento médico. É, o Mouche já tava, né? Só certo. Tava machucadinho. O Alioli também já tá, agora pode jogar certo, com bola. Certo. Ó, o Palmeiras na Copa do Brasil tá no pote diferente dos Cruzeiro, Corinthians, Galo, São Paulo, Inter. Assim, pode... Ah, tá, num pote. Fluminense, Flamengo e Grêmio. Então vai pegar um time grande, viu? Não, mas é porque os times da Libertadores estão num pote e os outros estão na outra, não é isso? É isso. Não, mas eu acho que colocaram mais dois times que estão disputando já a Copa do Brasil, se não me engano, é o Grêmio mais um. Nesse pote dos times que estão... O Grêmio ganhou ontem, porque o Grêmio ganhou ontem, foi pra pênalti, foi? Foi. Ganhou, passou os pênaltis. Porque eu acho que pra que houvesse o confronto ali em números iguais, porque se você deixar todos os clubes que estão na Copa do Brasil contra os times que estão entrando agora na Libertadores, ia ficar desequilibrado ali, né? O número de participantes. Ah, é porque então tem escolheram mais, dois times. Então, ali, acho são 10, né, mano? 10 de um lado e 5 do outro não daria. Vai, né, pegar time, sim, grande. Ah, e a última. É o Grêmio mais um que entrou no pote da Libertadores aí. Parece. Então o Palmeiras vai pegar um jogo grande, então. Um jogo difícil. É um jogo difícil. Tirando o Corinthians, o resto é difícil. Ó, certo, que mais? Parece que o Dodô. Dudu. É. Recebeu a proposta do... Mas eu falei ontem. É, lá tá da vendo? Ásia, lá do Besiktas. Você viu como eu sabia? Como você sabia? Conta pra nós. A gente sabia. Sabe algumas coisas. Você tem premonições, Domênico? Eu tinha informação e falei que era uma informação. Eu sou falando que você faz mandingas. Não, eu falei que era uma informação. Eu disse assim, você tem que era uma informação que talvez ele fosse emprestado pro time por causa desses dias que ele ia pegar a punição. Pra ele não ficar parado aqui, e o Palmeiras pagando, emprestaria pra um time de fora, que Begitas. Eu não sabia, não tinha informação qual era o time ainda. E agora chegou a informação. Bezitas, que o Bezitas quer comprar. 40 milhões. Ah, quer comprar? E comprar, 40 milhões. Então, de reais. A informação. Bom, pediu tudo bem. 50. Milhões? É. Você vendia? Você vendia, Dodô? Agora. Quanto que nós compramos ele? Por quanto comprou? 4 de euros. 12 de real. 12 milhões. 12 milhões de reais? É. Vende agora. Vai entregar. Mas também. Mas não existe negócio. Olha aqui, ó. Ô, Benjamin. O Palmeiras comprou em janeiro ou fevereiro por 12. Tá vendendo agora, depois de 6 meses. Nem campeão foi. Pode nem... Bola, e vende o cara por 50 e quanto? Além do benefício financeiro do negócio, sim, o Palmeiras também tem outros não seria jogadores. Porque talvez o Palmeiras tenha pensado assim, pô, esse cara vai pegar punição, já mostrou vai me dar que é pavio curto. Vai me dar não, acho que não, não é o chapelador que não. Falaram que era. Não, mas o jogador, ele é bom jogador, ele não é ruim, não. É bom, eu falei bom. Que ele é bom jogador. Eu já disse aqui que ele é bom jogador. Eles taxaram o jogador aí, com essa movimentação São Paulo, que é Corinthians, que é Palmeiras, vai lá e compra. Supervalorizou e se transformou num craque, que não é. Ele não é craque. Talvez bom. O jogador vendo o interesse de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, e aí vai pra um time grande como o Palmeiras. O que elevou o aí preço o cara dele, fica vislumbrado. O preço foi lá pro alto. De fato, ele é bom jogador. É inegável falar que não é. Ele é bom sim. Vamos aproveitar. Ele é muito bom jogador. E há uma desavença lá no Palmeiras, que o Paulo Nobre não quer vender. E o Alexandre Matos acha que tem que vender. Eu acho que tem que vender também. Acho que o Alexandre Matos tá certo. Porque aí você consegue uma boa grana, olha. 40 milhões de euros? Aí hoje o Palmeiras tem jogadores para substituir posição. A altura. Mas ele tá suspeito de sair também, viu? Mas isso não é problema do Palmeiras. Não, mas tô dizendo, vale? O quer comprar e sabe? Mas vale lá. A suspensão não. Vale pro exterior? Vale. Acho que não. É, eu assisti hoje lá o Benjamin, o moço lá, o Pasal lá, falou que vale. Se for em dia, mas aí se vale, ó. Tudo bem, ó, se o cara quer comprar, agora, né? O problema é outro. Estamos nas manchetes do Palmeiras e vejo que o nosso estranho no Ninho, que foi no resort do estádio 97... Tá aqui, vai participar com a gente e é palmeirense. Seja bem-vindo. É o Marcos Trestin. Fala, Marcão. Mas tudo que bem, tá cara? Feliz, tá contentinho agora. É. Tá ele... contentinho, não é verdade? É boa. Tem nada de tristinho aqui. Boa noite a todos. Pensei que tava alegrinho, velho. É um prazer estar aqui. Fala pertinho, velho. Ó. Fala aqui, perdi o microfone. Há uns 8 anos eu ouço o estádio. Legal. Uso São Paulo. É sua filha? Estádio. Minha filha. Sua filha, né? E fui no resort em Atibaia. Minha esposa comprou e ganhei esse presente. E presentão, hein? Presentaço. Levei uma sacolada no jogo lá, no nosso campeonato. Ah, é? Quanto foi? Quanto triste. Foi? Ah, não lembro. Foi muito gol. Foi bastante. Chegou numa parte, foi um monte a zero. Chegou numa parte lá que eu parei de contar. Só que foi um placar digno de Filipão. É importante falar. Filipesco. É um placar filipesco. Gostei. Um placar filipesco. Então, filipesco. É um prazer. Pô, que legal, velho. Ouvir vocês. Legal. Você venderia o Dudu? Agora. Né? Por esse valor, não vale? Pra fazer camisa 3 com cor diferente, é comercial. Então é comercial vender o Dudu também. Acho que é comercial. Dinheiro, você ia até entregar, né, cara? Ou seja, cá entre nós, o Dudu também não é aquilo tudo. Senão, o Palmeiras... Olha, se tivesse esse carinho todo, eu falo assim... Se fosse o Rafael Marques hoje, os caras iam falar não. Ele melhorou nos últimos jogos, o Campeonato Brasileiro, ele tá jogando bem. Eu não tô querendo criticar o Dudu, não. Tô dizendo que no futebol brasileiro, ninguém é esse craque hoje. Mas eu acho que você falou tudo, Sombra. Eu acho que nenhum jogador mais. Eu acho que eu ficaria triste se fosse o caso do Marcos no gol, que era um ídolo, e aí sim. Hoje o Palmeiras e o torcedor do Palmeiras não tem mais ídolo. E vou dizer uma coisa para todos vocês. Acostumem-se. Não teremos mais ídolos durante muitos tempos. Vai ser muito difícil. Vocês vamos voltar a ter. Eu também, é isso que eu tô dizendo. Vamos se acostumando. Vamos se acostumando a não ter, né? Vamos se acostumando. Agora, uma outra coisa que tem que ser dita é que hoje faz 64 anos, né? Do título de 51, que realmente é o título que valeu. Palestra. E que saiu hoje uma reportagem muito interessante na UOL, pra quem quiser e ficava com aquele papinho de que não vale. Leia. Se sabe ler, lê. Lê e é interessante. No UOL saiu hoje uma reportagem muito legal. Você deve ter lido, né? Você leu que, inclusive, o torneio foi o precursor da Champions League. Presta atenção, leiam. Na verdade, né? Leiam a matéria pra não falar bobagem aqui, que não valeu. Mas que regulamento do futebol agora é o babá. Então lê o troço e tenta entender o que, que aconteceu na época. O que, que você o falou que aí, valia rapaz? Na época. O que, que você falou, rapazinho? Não, mas aí, falou o quê? Agora é o site da UOL que regulamenta o futebol? Eu vi no site da FIFA. Não faz mal. A FIFA também, mano, desculpa, não é mais padrão pra porra nenhuma. Mas depois ainda do Blatter, filho. O futebol. É, o Blatter também que você falava tanto. Blatter, mas FIFA. Mas ainda é a empresa que regulamenta. E a FBI tá atrás de todo mundo. Então, eu bicho, acho que isso não é padrão, não. O dia que houver uma esfera acima da FIFA, eu vou falar só quero dizer que este é o torneio que nós ganhamos, que e foi o precursor do principal torneio de futebol que existe no mundo. Se não, o principal é a Copa do Mundo. Tirando a Copa do Mundo, é o principal torneio de. Então pronto. Se é o precursor, é um título muito importante. Parabéns ao time do Palmeiras, 64 anos é nóis. Vovó, é nóis. E não tem pra ninguém. E chore quem quiser. Quem quiser, o choro é livre. Mimimis estão aí pra isso. Mas peraí. Chora. Vocês viram lá o Paulo Nobre levantando a taça ou entregando a taça lá pro Barcelona? Não era Barcelona. Barcelona? Ou o Bayern. Era Juventus, animal. Não nesse ano. Ah, tá. Porque o Domenico falou que o Palmeiras ajudou aí com esse Mundial. Ah. E tá escrito na matéria, isso daí é verdade. Ah. É que ajudaram a formar a Champions League. O Palmeiras que ajudou. Mas o Paulo Nobre nunca foi convidado pra entregar lá, por exemplo, o troféu pro Barcelona, pro Bayern. Mas ele não pode, que ele é daqui da América do Sul, senhor. É verdade. Mas ele pode. Vamos desenhar na lousa, vovó, pra ele? Convidado de honra. Tem que desenhar na lousa, Paulinho. Vamos desenhar. Peraí, se o cara tiver de 50 anos, ninguém te chama agora, os caras, velho. A partir do momento. Desenha na lousa, velho. Lê o bagulho, mano. Eu li. Não leu, não. Não leu. Se informa. Eu li, não tem nada. Isso é uma dor de cotovelo, que eu vou dizer uma coisa, meu velho. Ó, quando eu quero ver alguma coisa a respeito, de competições, os corintianos ficam com uma dor de cotovelo, meu amigo. Quando saem essas matérias, que ela fica... Não, acho que cada um pode acreditar no que quiser, gente. As galinhas ficam tudo... As pessoas têm que acreditar no que lhe faz bem. Tá certo? E vamos dizer agora, nós ganhamos a Champions League em 51. A primeira fomos nós que ganhamos. Que alegria. Champions League, Mundial, seja como quiser. Nós ganhamos tudo, é isso, Tudo nós ganhamos. Segue o jogo. Os caras falam assim, ó, o Blatter falou que valeu. Mas é igual o Diário Oficial, Sombra. O prefeito pode falar, ó, a lei tá vigente, mas se não sair no Diário Oficial... Não, no Diário Oficial. A lei não vale. Entendi. Ó, cadê o negócio do porco aqui, ó? Tô entrando, galinha, para de chorar. Chora é livre. Chorem, maravilha. O time que ganhou 51 é o... Aquele torneio precursor da Champions League, rapaz. Agora vocês vão ter que me engolir. Chupa aí, trouxa. Eu vou te engolir toda, chupa. Vou te engolir gostoso. Não gostou, chupa. Eu chupo. O torcedor do Manchester, ele acessa o troço aí. Ele acessa o UOL pra ver, por exemplo. Ah, não, meu amigo. O time que ajudou a fundar a Champions League. Você viu que só ele tava chorando? Só que chora. Ali não chora, ali não. Aqui é o... Tá chorando. Alguém precisa combater isso daqui. Combater. Isso é um torneio. Cotovelo desgraçado. Brincador de cotovelo. Até ele ri. Eu tenho que admitir. O Domênico, ele consegue fazer o maior carnaval e o melhor combatedor é o mano. Não, mas é verdade. Alguém precisa combater essa mentira. Você tá louco? Que mentira. Sabe ler. Se lê direitinho lá. Vê lá. Nós somos o campeão do mundo e da Champions League também. Adianta, ninguém vai conseguir isso. Mano, você se coloca como um gladiador da verdade. O paladino. É isso, o paladino da verdade. O paladino da justiça. Mas da verdade, justiça. Tá por quê, Sombra? Porque o Domênico fala e todo mundo ficar quieto, o programa consente com a opinião dele, não é verdade. Mas não é verdade? Lê um negócio da UOL, então, não sei o que eu falei. É o UOL que falou. Título, então? É o UOL. ESPN e o UOL. ESPN. Os caras conhecem tudo do troço. O que eu penso está embasado no site da FIFA. Não pense nada, não sabe nada. Se no site da FIFA constar que, por exemplo, os caras campeão do mundo, os caras tentaram fazer um torneiozinho de verão e fala que é o primeiro. Mas tá no site da FIFA. No site da FIFA. O Blatter tá sendo procurado pela FBI. Que FIFA? O site da FIFA é o Diário Oficial do Futebol. A FIFA tá sendo procurado lá no FBI, FIFA, é isso. Gente. O site da FIFA no FBI, é o Diário Oficial. Eu não acredito em FIFA. Não acredito. No site da FIFA, Não acredito. Quem pode dizer agora se valeu ou não, diante de tá tudo colocado aí dentro desse contexto do futebol, etc e tal? Vamos esperar pelo menos, vamos ver o que o FBI decide. Deixa o FBI decidir, vasculhar lá a FIFA, falar assim, e ver se merece ou não merece. Deixa os Estados Unidos a porra aí. Deixa que os Estados Unidos regulamentar, pronto. Depois comemora. Tá bom. Tô tentando achar. O quê? Mundial aqui. Copa Rio, eu coloquei aqui, ó, no search. Eu coloquei Copa Rio, não aparece nada. Aí coloquei 51, aparece uma garrafa de pinga. Você não sabe. Você não sabe digitar. Tá aqui, ó. Põe no site da UOL, que tá em tudo quanto é lugar. Tá aí, ó, pra você. Leia. Não é o UOL que regulamenta, é que o UOL explicou outro dia. É que é difícil explicar pra corintiano uma desgraça. Você explicar pra corintiano é uma desgraça. Sabe por quê, vovó? Explicar pra corintiano é uma desgraça, velho. Você fica. É por isso que você difícil compreender. Não sabe. A minha irmã é professora, 51. E ela fala, cara. Ela fala. Os corintianos é os que mais difícil de entender, cara. É difícil de passar de ano, cara. Opa, é difícil. porque o QI é meio negativo, então é difícil. Oh, aqui, ó, Copa Rio 51. Entendo, os negros são burrinhos, não, velho. Artista. Eu não queria falar, mas é meio burraldo mesmo, velho. Os negros são burros, velho. Eu acho que... Lê a matéria, faz o programa, deixa ele ler tudo direitinho, explicar. Ele tá bem explicadinho. Tá só nos mínimos detalhes, sabe? Tá nos mínimos detalhes. Ó, eu ouvi muita gente falando... Não procura em lugar errado, vai na UOL. Pera aí, vai no UOL. FIFA é o lugar errado? Vai lá no UOL. Por exemplo, se o torcedor do Barcelona... FIFA pra mim hoje é sinônimo de coisa ruim. De mutreta. De mutreta, ainda, essas coisas. Por enquanto é. Ainda que regulamento futebol. E não sei se os caras vão descobrir coisa aí do Corinthians aí que errou, que fez, aí não sei. Do Barcelona, não sei. Se ele quiser, se ele quiser entrar, por exemplo, pra consultar alguma coisa, regra. O torcedor do Real Madrid, se ele quiser consultar, por exemplo, títulos. Entendeu? O torcedor do Manchester, se ele quiser consultar aqui competições, ele tem que entrar num site chamado FIFA.com, porque é o site da entidade que regulamenta o futebol. Com todo respeito ao UOL, não tô desmerecendo aqui. Tá certo? O UOL, ele tem embasamento pra colocar, ele colocou uma série de dados que eu acho que tem que ser respeitado, sim. Mas, por exemplo, o site da FIFA, que é o órgão que regulamenta o futebol, é o diário oficial do esporte, tá certo? Do futebol, pelo menos, não consta nada. O dia que constar aqui, eu só fiz um esclarecimento que saiu hoje. Eu também tô esclarecendo pro torcedor. Ele fica desesperado, não, pelo cara. Contrário. Olha, eu nunca vi. A gente não pode passar igual. Mentira pro ouvinte. Não, peraí. Mentira não, é verdade. Quando sai em site, assim, quando é um site bem respeitado, não existe mentira. Conceituado. É, não tem mentira. Não adianta você vir com um papinho furado pra tentar iludir o ouvinte. Aqui, ó, primeiro mundial não consta no site da FIFA. Consta pra todo mundo. Pra quem viu, não segue. Pra quem entende, de futebol, tá lá. Quem conhece um pouquinho do... pouquinha coisa, não precisa muito, não. Pouquinho. É só saber, vai saber que foi. E o UOL tá lá explicando tudo. Depois vai lá, acessa lá, leia com calma. Tenha pressa. Olha, mas leia devagar. Eu sei que às vezes o cara não consegue ler direito. Leia, calma. Tenha pressa, não. Vai. Segue o jogo, sem falatório. Ô, estranho, ó, daqui a pouco você vai participar mais aí, vamos conversar durante o programa todo, tá bom? O rapaz que atualiza esse site da FIFA deve estar preso também. Tá preso? Exatamente. Mais de 51 pra sair daqui. O cara tá preso. De 51 pra 2015 não teve tempo. Segue o jogo, sem falatório. Vamos falar do Santos, velho. Você não olha, eu temi por não ter manchetes do Santos hoje, hein, Preto? Quase, hein? Eu empresto claro, do Zedão. É, imparcialmente é? Aqui. Pensei que era jornalista, Cláudio Zedão. Pô, se pra cada um veio. Evidente. E hoje é nós ou não? É Santos? Como é nós? Não. Hoje é nós quem é Zedão? Não é nós que você vai assistir, eu vou trabalhar. Ah, você vai trabalhar no jogo. Ah, tem algumas informações aqui, mas Santos. Dá as boas notícias. Não, tem boas. Assim, o Santos tá atrás de reforço, né? Então parece que tá mirando aí alguns aí. Eu vou ler aqui, vamos ver. Kaique do ABC de Natal, 8 gols na Série B. Kaique. O português tá rindo aí. Pelo amor de Deus, né? É um ponto, né? Porque de repente aí o cara pode de repente fazer gol, aí tem que pedir desculpa pra nós. Mas Azedão, cada um tem uma opinião sobre o jogador. Desculpa, vamos lá. O lateral direito, Helder, do Juventude, parece que é uma promessa boa, 27 anos. É, 27 anos é promessa? Tem 300 jogos. Fala a verdade, né? Baita jogador. A prioridade é um volante, né? Porque o Valência se lesionou. Lá na Copa América. Na seleção, ele veio detonado da seleção. E quando tava aqui, machucou também. Só no ano que vem. Ficou bom, foi pra seleção e voltou. Na próxima temporada. E agora acabou. Se eu não me engano, só tem a molecada, né? Tá trazendo o Emerson, né? Isso, o Emerson voltou de empréstimo no Palermo, lateral esquerdo. E hoje o Peixe precisa ganhar de 1-0 do Sport na Vila pra passar de fato. E fechou um patrocínio, um din-din que vai entrar aí, né? No calção. O RG, você que tá mais por dentro, esse Emerson é aquele Emerson Palmieri. É bom jogador, hein? Esse jogador. Esse Emerson, ele foi campeão em 2013 pela Copinha. E aí foi emprestado lá pra Itália e agora tá retornando. A torcida do Santos, não sei se o Azedão pode corroborar ou não, mas assim, a torcida do Santos gostava muito desse Emerson. Corroboro. Na época, o Léo tava lá e o nego falou: não tem que jogar o Léo, tem que jogar o Palmieri. Aí voltou esse moleque aí e precisa arrumar zagueiro, né? Essa é a nossa necessidade. Tá fácil, viu, velho? Essa é a nossa necessidade, né? Tá uma moleza arrumar jogador. Gustavo Henrique tá lá no Pan-Americano, né, RG? Gustavo Henrique tá lá. A sombra tá moleza. Tem que arrumar na base, pô. Se não tem no mercado pra comprar, fabrica em casa, pô. Não, tudo bem, mas é que o que você milhões também tá formando... Clube, mas os clubes gastam milhões na base. Eu sei. Sobe o moleque lá, pô. Mas a chance... Ó, vou falar num negócio que eu nunca falo. Estatística. Estatisticamente, a chance de um clube revelar tantos jogadores assim, não existe. Não existe. Você vai ter, o que é melhor é que às vezes você pega da base. E pra gastar dinheiro fora, não, aí você pega da base, né? Ficar elas por elas. Pelo menos você tá formando ali o jogador. Agora, tá difícil, Benja, porque você forma de jogador bom aí. É, Neymar e Robinho, é que o Santos teve capacidade, uma sorte muito grande, de num curto espaço de 10 anos, conseguir Neymar, Robinho, Diego e Ganso. Ok, você falou que tá difícil. E pra contratar um zagueiro no mercado, tá fácil? Não, tá tudo difícil. Pra contratar um lateral direito no mercado, não, tá fácil? Não, por isso que eu tô falando, mas não significa que é da base que vai ser bom. Fabrica. Hã? Fabrica. Fabrica o bom? Como é fabricar o bom? Não, você não pode fabricar o bom. É. Mas você tem hoje, com tanta estrutura que esses clubes têm... O que é caseiro é melhor, né? Mas é diferente, Benja. Tem que buscar na base, mas é muito diferente você pegar, dependendo da posição, por exemplo, zagueiro com atacante, você meter 2, 3, 4 moleques lá na defesa com 18, 19 anos, é muito diferente de você meter 3, 4 atacantes com 15, 16, 17 anos. Porque às vezes os meninos se borram. É muito diferente. Baseado em aliás, isso, um dos grandes isso, problemas do Santos está sendo esse excesso de garoto lá atrás. Mas é muito diferente. Mas em 2002 houve uma necessidade, que o Leão até teve aqui, né, Domênico, que falou sobre isso, sobre a necessidade de colocar os garotos, colocou. Quando você coloca mais jogadores, mas a probabilidade de você descobrir melhor... Mas você não pode pegar o ano de 2002 e tratar como uma regra. Eu acho que 2002 é uma exceção. Peraí. Você ter um time que uma defesa toma 2, 3 gols e o ataque lá na frente mete 5, 6, é muito diferente, Portugal. É muito diferente. Mas em 2002 o Leão falou, Regi, o Leão falou que em 2002 ele chegou no Santos, falou assim, ó, tem aquele neguinho da perna fina e tem um cara que veio de Ribeirão Preto, um moleque aí meio campo. Era o Robinho e Diego. Foi necessidade mesmo, foi planejada. Mas era uma mistureba, né? E acertou nos caras que eram bons realmente. Mas como essa palavra é feia, né? Qual? Mistureba. Mistureba é muito feia. Né, muito feia. Estádio 97 da Energia 97 agora vai falar de palavras bonitas, vai falar... Eliar é uma palavra bonita. Maravilhosa. Soa bem, mas... E a Eliar é a bateria original de 8 em 10 motos produzidas no Brasil. Isso mesmo. Não tem pra ninguém. Pensou bateria original, pensou em Eliar. Além disso, ela é totalmente selada e pronta para uso. Instalou, ligou. E quem mais entende de moto, reconhece e atesta a qualidade da Eliar. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha a Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, manda um abraço para todos os distribuidores e revendedores da Eliar Bateria, zombinha é Eliar. Lembrando que tá rolando o pedágio Estádio 97 sem parar, pedágio sem parar, Zona Oeste de São Paulo, Avenida Hermano Marchetti, 1238, na Lapa de Baixo, atrás do prédio da Polícia Federal. Passe por lá, o Motinha tá por lá. Muitos entrarão aqui para falar com a gente através do telefone. Você pode ganhar bonés, camisetas da Energia 97, vai conhecer como funciona o Sem Parar, vai aprender como funciona e, de repente, quem sabe, até instalar no seu automóvel. Então passe por lá, pedágio Sem Parar, Estádio 97, Avenida Hermano Marchetti, 1238, na Lapa de Baixo, atrás do prédio da Polícia Federal. Passa por lá, o Motinha tá te esperando, tá bom? Estádio 97, da Energia 97, também tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também Esser, construindo com valor. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento de... Promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Já já vamos falar da promoção Avião do Estádio 97, que vai te levar para ver YouTube em Barcelona. Vamos falar da loja do estádio, vamos falar da categoria de base do Estádio 97. Mas antes, vamos aos ouvintes. Ao vivo com a gente, Dodô. Vamos lá. Alô. Alô. Quem fala? Fabrício. Fabrício, tudo bom? Boa noite, consegui baralho! Tudo! Boa! rapaziada? E aí? Consegui baralho, consegui baralho. Nós. Aí, não... chora, Portuga. Chora. Chora, tem Portuga. Que chorar, meu. Tô chorando. Não, português não, tá vendo. Vou ficar aqui também. Oh, oi, seu velho. Fala aí. Opa. Ô, velho, aí, manda aí o... Francisco Costa Oliveira. Isso, garoto. Oi? Manda de novo o nome, vamos lá. Fabrício Francisco Costa Oliveira. Oliveira, e quantos anos você tem? Hoje é hoje? RG 36. Mas você tá fazendo hoje? Não, hoje 36. Ah. Amanhã, 37. Ah, amanhã. Então, olha. Por exemplo, na Austrália ele já fez aniversário. Já teria feito. Já tá. O Japão também. O Japão também. Todo mundo tá globalizado, parabéns pra você. Se o Mota, se o Mota estivesse aqui... E ele ouvisse esse ouvinte falar que hoje ele tem 36. Puta, você tem que falar do Mota? Mas amanhã ele tem 37, o Mota ia falar, pô, então amanhã é teu aniversário? Não, você acha? Ele tem umas conclusões muito perspicazes, muito. Né? Mas e a RG? 3.6 ou já quase 3.7? Eu seria um homem muito rico, viu, Domênio? Rico? Tava pensando aqui. Chique, rico! Seu Fabrício Camisinha, sabe? Sensacional! O jeito que tão usando... Fabrício, Fabricácio. É o quê? Fabricasse. E o que eu falei? Fabrício. Ah, mas tá relacionado. Eu, eu ri de você. Como, né? Silvério, Silvério, como que você ri de uma grande piada? Uma piada sensacional. Fala de novo, RG, essa piada aí. Se eu Fabrício Camisinha, eu ia ficar rico. Agora, uma piada mais ou menos. Vai, faz uma piada mais ou menos. Aí vai, Portuga. Não, eu não tenho nada a ver com isso. A mesma piada, faz a mesma piada de novo. Então, seu Fabrício Camisinha, velho... Fabrício Camisinha aí, fogo, perdão. Uma piada mais ou menos, tá bom? É. Lembra daquela música do Chacrinha, Silvério? Bota a camisinha, bota, meu amor. Hoje tá chovendo, não vai fazer calor. Nossa, aquelas músicas do Chacrinha eram horrorosas. Uma horrorosa não. Nossa. Era meio marchinha isso aí, né? Falou que era chato. Mas era marchinha. Marchinhas de carnaval. Aquele contexto muito era chato. Legal, pô. Pô, você que sempre foi militar, devia gostar das marchinhas. Era popular, o quê? Militar. Você que sempre foi militar, devia gostar das marchinhas. Servia lá os caras lá, não passei nem perto dos militares. Ô, velho, aí. Aí, ó. Tá, legal, tá. É legal. Alô, tensão! Tudo pro Domênio, tudo pro Domênio que é legal. Então, é que a sorte dele é que não existia TV a cabo nessa época. João. Ah, você tá cantando. Tá vendo? É, então se não gosta, não canta. Não, mas ele ficou quantos anos na televisão, na Globo, fazendo sucesso? Porra, fez sucesso há muito tempo. Alô. Vamos ouvir, vamos ver. Atenção, criançada que não conhece, ó. Ainda bem que vocês não conhecem. Ele fez história na televisão, ó. Você tá louco? Essa música é RG número 2. Essa música, hoje, o Chacrinha, sucesso popular, marchinhas de carnaval, hoje ele seria taxado de homofóbico? Ele não abriu a boca. Ah, essa Maria Sapatão. Esse comportamento social hoje, velho. A hora que ele soltou assim, alô, legais. Vocês querem bacalhau, os caras tiraram as musiquinhas legais eram do Silvio Santos. Pô, legal. É tudo igual. Não depois era a pipa do vovô não sobe mais. É igual, igual. Depois é marchinha. Depois que proibiram o nega do cabelo duro. É. Meu, para. O Tim Maia não ia poder cantar Vale Tudo hoje. É, imagina. Ah, igual. Imagina, o Tim Maia canta Vale Tudo. Sabe qual, que, acabou, sabe qual que não pode cantar hoje mais? Aquela... Atirei o pau no Tirei o pau no obrigado. Chacrinha, muito obrigado. Obrigado pela presença. Alô. Domênico, desencorpora aí. Obrigado, Chacrinha, pra você não cantar mais. Ô, velho, aí, qual é? Eu tava vendo o negócio de atirei o pau no gato, meu filho ganhou uma coisinha de músicas, né? Sim. Aí tem, não atire o pau no gato. Eu olhei assim pra minha mulher e falei, por que não atira, porra? A música agora é assim, não atire, porque o bichinho é um negócio dele. Eu olhei assim e falei, não, Bernardo, você vai atirar a porra do pau no gato. Não entra, tem conversa. Agora eu vou fazer o advogado. Não, por favor, atira sim o pau no gato. Agora eu vou fazer o advogado do diabo. Pau no gato, assim, se você pegar uma criança ainda no processo... Uma criança tá no processo de formação do caráter. É lógico, velho. Vai machucar o bichinho? Eu nunca, por exemplo. Machuca esse seu tio bagulho, hein? Falou aí quem tacava a bomba no rabo dos gatos lá na Vila Maria. Eu não. Ô, Fabrício... Eu nunca judiei de nenhum animal, velho. Tenho 46 anos, mas quando eu era criança, também na escola cantava, fazia parte, né? Tira pau no gato. Mas, hei de reconhecer que se puder evitar de ensinar a criança esse tipo de música, é melhor. Sabe por quê? Não atire. Você sabe mas por quê? É melhor isso do que esse funk de hoje em dia aqui, pelo amor de Deus. Ah, mas isso é só uma outra só. Porque aí, tem criança, sim, teve criança, sim, já que já fez muita maldade com bicho. É lógico que tem, gente. A criança. Vai direto pro Domingo. Não, mas olha isso. Meu Deus! Sobrar, é que a mídia não gosta de falar isso. A mídia não gosta de falar isso. Animal. Mas o negócio é o seguinte: a criança, ela nasce louco. toda criança nasce massa. Ah, lá vem ele. Isso é fato, gente. Isso é fato. Toda criança nasce massa. Se o pai não é educado, é verdade, a criança, ela nasce com instinto primário. Então você quer dizer, mas você diz que criança nasce má. Você acha que quando o Domênico nasceu, vira um bebê diabo nele? Isso. Não, é como se fosse. É como se fosse. Porque eu. Gente, é porque a criança. Como as garrinhas, assim. Todo mundo pensa assim, falar aquele ser inofensivo. Todo mundo fala da criança, Domênico. Todo mundo fala assim, ó. O diabo já. Todo mundo vê ela. Nhê, nhê, nhê. Aquela criança, se ela não for educada, ela é egoísta. É. Ela é egocêntrica, mas é verdade. Mas tem uns que não tem hoje. A criança não for educada, gente, mas é verdade. A criança, ela arranca o mamilo da mãe se ela não for educada. Mas é verdade, gente. A criança, ela nasce com instinto primata. Ela tenta sobreviver. E quando fica adulta, vai receber propina. Lógico, a criança, mas é verdade. Ué, você não educou seu filho? Peraí, você não educou seu filho? Você não ensina pra ele que ele tem que dividir as coisas? Se você deixar por conta própria, a criança não divide nada. Ensina que ele tem que multiplicar, velho. Também. Mas esse é... Esse é isso. Mas, Domênico Gato, você não ensina pra sua filha o que é feio, o que é certo, o que é errado? Sim, sim. É lógico, é uma criança. Ela sempre vai pelo lado mais fácil. O que é o lado mais fácil? Quando você tem um pacote de bolacha, comer sozinho. Mas o que é o certo fazer? Você oferecer pros outros. Exato. Se você não ensinar, não passar esse conhecimento pra criança, chato, é verdade. Véio. É verdade. Todo mundo olha a criança e fala, ai, que bonitinha. Tá chato, ai, isso, aquilo. Se você não educar, a criança vira um bicho, velho. Tá bom, legal. E o bairro que ele mora? Isso, beleza. Mas só por causa da porra do pau no gato, você conversa. E o bairro. E aí, pessoal, então, vamos aí, Benja. Aqui é o PC, meu irmão. O PC. O PC é zona sua, ali perto da mina com o PC. Tem com o PC aí, velho. Que é com o PC, meu irmão. A criança, ela é mal educada, RG, até antes mesmo de nascer. Ela chuta a mãe quando ela tá encurralada ali. Agora, mano, o que adianta proibir essa música do pau do gato e dar o GTA pro cara jogar, velho? O GTA é um game, é verdade. Sacanagem. É verdade. E, ó, você saiu do poder. Então, Venda, tá até errado. Que a marginal que não consegue é dar 70 por hora, velho. Você tem meu apoio, viu? Você vai ter meu voto se for mesmo. Eu saiu na Folha hoje, aí que quer lançar o Datenão pra prefeito de São Paulo. Ele não quer, mano. Vou tirar esse covi aí, vou botar um monte de coisa. Botar isso, qualquer merda. Vai, o time, bom time. O Datenão ia ser style, velho. Fabrício, seu time? Ah, aqui é Mengão, pô. Meu Deus, velho. Aí, sobe o hino aí, rapaziada. Ó, Fabrício, é importante você é Mengão, mas você sabe que na loja... Opa, mas, peraí, o Sombrinha, só interrompendo aí... Por favor. A palavra... Vocês estavam abordando o tema da terceira camisa. É. Ninguém levantou uma bola. O Mengão, o Flamengo, agora vamos falar sério. O Flamengo é um dos poucos clubes do Brasil que usa as origens na terceira camisa. Certo. É o papagaio vintém, é a cor verde e... amarelo e azul. Tá. Que é a primeira cor do clube. Desculpa, mas conta um pouquinho a história, então, porque nós aqui somos meio fora. Essa é a camisa mais feia da história do Flamengo. Parece aquela do Tabajara, do parece o Madureira. Eu lembro que uma vez... Do Corinthians em 2011 no Pacaembu, essa camisa foi feia. É, feia, mano. Foi verdade, eu vi esse jogo. Mas a camisa parecia do Madureira, velho. Era feia. Opa, parece mesmo, Portugal. É mesmo, eu lembro da camisa. Muda a posição da lista. Verdade. O patrocinador na época era Batavo também, ficou Batavo, bem feio na camisa. Eu lembro desse uniforme. Mas, gente, terceira não camisa. Pelo patrocinador, né? Terceira camisa geralmente costuma ser algo horroroso. Horroroso. Sim, concordo. Por exemplo, o Corinthians, ele até fez uma terceira camisa, se eu não me engano, foi em 96. Era uma camisa que não fugia das cores originais. Inclusive fez a terceira e a quarta. Mudou a posição. Porque a branca... Mudou a posição do marista. Colocou tipo um quadriculado. Sim, a branca é sempre mais bonita. Uma era negativo da outra. Isso, uma era negativo da outra. Mas mesmo não fugindo as cores ali do clube, ficou feio, cara. Ficou um negócio horroroso. É diferente, né? Não dá, mas é caça-níquel, né, cara? A real é essa. Mas é que tá, amigão. Ô, amigão. Vender camisa. Eu vejo as pessoas falando, nossa, porque isso daí é marketing, isso é aquilo. Gente, o melhor marketing para qualquer clube de futebol é a conquista. Ah, mas nem todo mundo conquista, né, mano? Só com um conquista o time. Mas basta ter um time competitivo, Sombra. Mas, mano, o Barcelona, por exemplo, Barcelona o Flamengo, mudou as listas. O Flamengo, né? ele tava passando vergonha no começo do Campeonato Brasileiro, amigo. O Flamengo passa vergonha não é só no Campeonato Brasileiro. Não, mas agora... Não, mas agora... O Flamengo não passa vergonha de hoje, a gente ganhou o Brasileiro de 2009... Só a gente sabe como, e a Copa do Brasil de 2013, só a gente sabe como. Não, mas, amigão, o Flamengo nesse ano... Tá no cair, tá entrando, saindo. Não, mas peraí. Rapidinho, só antes que eu me esqueça. Eu odiava vocês, cara. Eu trabalhava numa loja de roupa. Eu era garoto ainda, tinha 20 e poucos anos. Fala, garoto. Na rua Pamplona. Perdei uma porcaria da Copa do Brasil pro Santo André. Puto que da hora. No dia dos... da oportunidade, o defunto, pô. Não, sabe o que, que é? Foi um dos melhores aí, quadros de humor que eu já fiz aqui com o Domênico. Um dos melhores, cara. William Para, o Flamengo, cara. O coração dolorido, dilacerado, e eu em pezinho ali no balcão. Só pensando, né? Um dos melhores, né? De uma égua. Fiz uma égua. Mas aquele quadro foi um dos aquele quadro de humor foi um dos melhores coisas que a gente já fez. Escutá-los tem pouco tempo, com todo o respeito. Tô até emocionado que eu tô falando com vocês. Não, obrigado, precisa, cara. Não precisa. Não, mas... Mas agora você não odeia mais a gente. Agora não odeia mais. Não, para, cara. Que isso, mas é que é paixão, né, cara? É que com 20 anos a gente odeia muita coisa. Com 30 e poucos odeia menos. É o rebelde. Com 40 quase ninguém. Com 40 a gente odeia quase ninguém. Gente apaixonado. Com 70 só cerveja. Mas, ô amigão, com relação ainda ao Flamengo lá, o que eu tava falando lá, é que o Flamengo no começo do Campeonato Brasileiro, ele tava passando vergonha. Ele tava com um time ali limitado, fraco, e a torcida não tava acompanhando. É, o Flamengo hoje, ele contratou alguns jogadores ali que fizeram a diferença. Por exemplo, o Sheik, o Guerreiro, eles deram um novo ânimo pro Flamengo. Deram um novo ânimo, tanto é que o Flamengo conseguiu sair da zona de rebaixamento. O Flamengo conseguiu sair da zona de rebaixamento. Hoje a torcida do Flamengo, ela tá frequentando, ela tá enchendo o Maracanã. O Flamengo tá entre as melhores médias de público do Campeonato Brasileiro. É o segundo ou terceiro, mano. Isso daí, Domênico Gato, você só consegue, talvez, trazer o torcedor pra próximo de você quando você tem um time. Por mais que o Flamengo não esteja, hoje o Flamengo é o 14º no Campeonato Brasileiro. Não tá brigando lá em cima. Mano, mas o negócio é o seguinte. Não é só isso, cara. O Flamengo tá cansado de tampão, cara. Não tô falando. Mas não é tampão, velho. O Guerreiro não é tampão. É tampão. Mas ele faz contratação bombástica e pumba. Vamos, fala de austeridade financeira, fala de fechar o registro, fala, e aí abre dessa forma. Aí tá vazando agora que tava pagando 15 milhões pelo Ganso à vista. Você tá louco? Não, não, mas peraí. Essa que é proposta pelo Ganso aí foi antes do Guerreiro. Conhece o Guerreiro. Eu sei, calma. Então, mas é embaçado, cara. Mas tinha o dinheiro, velho. E trazer agora de boa. O Sheik joga pra caramba. É raçudo. Mas trazer um cara que negou o Flamengo pra ganhar um pouquinho mais um Fluminense. Pô, ele não precisava mais de dinheiro, cara. Entendeu? E vamos ser sinceros, ele vem falar que é Flamengo, não sei o que lá, e depois dá uma dessa, e a diretoria vai lá e compra. O Flamengo não precisa mais desse papelão. Guerreiro ótimo, maravilhoso, cara. Entendeu? Eu até nem gostava dele. Eu achava que era super estimado, mas o cara é embaçado, vou falar o quê? Não é isso, é que o cara, eu vou falar uma coisa pra você, o Guerreiro tem um estilo de jogador que é como o Tevez, como os caras, o cara não se esconde, velho. Ele não se esconde, João. Devolve, chama a bola, devolve o Guerreiro. É nego louco, meu. Agora, o cara não se esconde, Galinha, cara, chama o jogo. Eu não sei se você sabe disso, porque eu já fiz essa pergunta aqui e ninguém aqui sabe responder, porque é difícil. O Mano disse, o Flamengo está lotando estádio. Qual que é essa relação Flamengo-estádio? O Flamengo está ganhando dinheiro com essa lotação de estádio ou a concessionária é quem está ganhando dinheiro? Isso é uma tocharada, né, Rígia? Um clube da magnitude do Flamengo, tamanho do Flamengo. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu sou paulistano, nasci aqui na Beneficência Portuguesa em 1978, 23 de julho. Sou flamenguista. É animado. Meu pai é flamenguista, mas beleza. Mas, meu, eu conheci timaços do São Paulo, timaços do Palmeiras, timaços do Santos. Porra, sou Flamengo, meu. Vamos honrar a torcida. Às vezes eu falo com meu pai, Flamengo não honra a torcida que tem, cara. Não é possível que a gente não consiga construir um estádio para 30, 40 mil pessoas, velho. Mas tem essa vontade, cara? Aí que vontade, tá. Vontade, nossa, tem. Mas igual o Flamengo é como se fosse Brasília, velho. Dá dinheiro. Tô perguntando se você fez endoscopia hoje. Você acha que se cavar o Petrolão, vamos supor, fazer uma CPI, respingar no Flamengo, a época que a Petrobras patrocinou o Flamengo, será que não tem falcatrua? Ah, deve do ter, Flamengo, né? Do Flamengo. Será que não tem? Ô, vamos, meu. Não, não é tem. Brasil, futebol, né? Não tem falcatrua. É mamata. Estou tem. Um artista. Não tem impressão. Cara. É ilusão de ótica isso. É. Ah. Estou num artista, ô, mentira. E Sombrinha? Oi. Sombra. Oi. Eu tenho o ticket da final da Libertadores de 92, São Paulo e New Old Boys. Opa, tenho o ticket da final da Libertadores de 2005. Tenho o primo São Paulinão, vou sempre com ele. Mano, colo no Pacaembu, vou ver o Flamengo e Corinthians. Sim. Domênico, já sofri, tava naquele dia do Euler maldito. Aquele jogo é inesquecível. Euler maldito. Pra nós é inesquecível. Pro futebol é lindo aquilo, mas foi sensacional. Dói. E um ano anterior, por curiosidade, tava lá. Também o Mengão tirou o Palmeiras da... Ganhou a final da Mercosul, pô. Ganhou da Copa do Brasil. No ano anterior, que perdeu a final pro Grêmio. Certo. Tá com o Larica também, meu. Da Mercosul não tava na final. Não, Palmeiras tava, e Flamengo fizeram a final da Mercosul de 99. 99, não tava e Palmeiras... na final. Caio e Romário, pô. Ah, é. Mas o Palmeiras acabou perdendo aquela. Era o bicampeonato, né? Porque o Palmeiras tinha ganho em 98. O cara falou assim: vai lá, acaba com o pouco. É verdade, ia buscar o bi, mas o Flamengo tirou. É verdade. É assim, futebol é assim. Mas filho. Igual eu falo pro meu pai: às vezes o Flamengo merece a torcida que tem, cara. Às vezes não merece. Mas sei lá. Alô? Estamos te ouvindo. Opa, que isso aí, então, é isso aí, pessoal. Mas é nóis. Futebol é nostalgia. Vai, e qual é o próximo jogo, domingo? Goiás, sofrer com o Goiás lá no... Apesar que esse campeonato a gente tá bem fora, né, RG? Dentro que a gente não tá ganhando, né? Você tem uma argilha aí, meu? Apesar que lá fora a gente tá indo bem, né, cara? Lá no sul, né? Que não é tradição do Mengão ganhar lá no sul, né? Importante é não ir pra zona, velho. Como assim? Importante é não ir pra zona? Essa zona do brasileiro não é legal. Não, né? Eu compro o pé de moleque que faz bem agora, hein? E o Benja, tá aí? Tô aqui te ouvindo. Tá dormindo. Ouvindo um reggae. Metalhead, meu irmão. Aqui é Metalhead, aqui não é do reggae, não. Pô, então mete o Iron Maiden aí, pô. O cara não é do reggae, não. O cara é do metal. Tava ouvindo Slayer, pô. Raining Blood. Aqui é a galera do metal vindo, tá na marginal, 50 por hora. Não chegaram aí hoje. Pera, o que foi? Precisa pegar um imã. Ingresso do Nuclear Assault hoje. Nuclear Assault hoje, que legal. Formação original. E no segundo semestre tem Blind Guardian aqui. Ah, mas não é muito minha praia. Esse cara que pediu pra baixar o negócio da marginal aí, meu. Foi mais devagar. Mas esses aí que vocês estão citando não canta aquela do camelo, né? Canta. É o rock do camelo, mano. Rock do camelo. Do camelo. Ô, Fabrício, muito legal tua ligação. Não, obrigado. Legal pra caramba falar com você. Ô, valeu, cara. Valeu. Do caramba. É um presente de aniversário, cara. Falar em presente de aniversário, parabéns, hein? Tem muitas coisas do Flamengo, muitos produtos oficiais do Flamengo na loja do Estádio 97, viu? Vou entrar na lojinha do estádio e gostaria de ser convidado para ser um estranho no ninho aí. Mas como energético. Cipan. Também já vou gravar meu videozinho também da categoria de base, que tá na hora de ter um representante rubro-negro da quinta maior torcida da maior cidade do Brasil, né, pô? É verdade. E do metal ainda. Você deu uma boa ideia, criar um plano de fidelidade na lojinha pra trazer estranhos. Verdade. No Tobias dormiu. Amigão, então é o seguinte, cara. Opa. Obrigado pela sua participação. Quando você quiser comprar alguma coisinha aí do Flamengo, um produto do Flamengo, vai lá na loja do estádio 97.com.br, tá bom? Um presentinho pro Corolla. Boa, Dia dos Pais tá chegando. Verdade. Aí, um abraço pra todos aí, pro Domênico, parabéns pelo estádio, pelo Parmeira. Nós, velho. Respeito muito essa instituição, a torcida. Mano. Oi. Você às vezes irrita, mas respeito pra caramba. Eu sei que a verdade às vezes a incomoda. Que o paladino da verdade. Sim. Pensei que a gente tava vendo um monstro nascer, mas pelo jeito voltou a ser tudo que era, né, cara? Pensei que vocês iam atropelar na Liberta. Entendi o que ele tá falando. Achou que o Corinthians tá bem na arena nova, tudo, do jeito que tava, mas... Beleza. E agora o Mondrick tá aí, né? E o Mondrick de Dramin, meu. Ô, amigão, só pra finalizar a sua ligação. Ô, amigão. Tem um ouvinte nosso aqui, o Igor Mendonça. Ele pediu pra fazer uma pergunta pra você. Fala. Se uma Série B faria bem pro Flamengo. Entendo. Não, mas pera aí. Calma. Ele perguntou porque o Corinthians, quando caiu, o Corinthians ele conseguiu fazer uma faxina geral. E de 2008 pra cá, o Corinthians ele teve uma crescente gigantesca. O Corinthians talvez aí seja o time mais vitorioso do Brasil depois da Série B. Sim, sim, a Série B concordo. Acabou fazendo bem pro Corinthians. Fato, você acha que pro Flamengo poderia servir talvez aí como um pilar também? Ou você acha que do jeito que tá dá pra segurar a onda? Mano, aqui tem um ponto que a gente não lembra muito, né, cara? Um fator chamado Ronaldo Nazário, né, cara? Foi o Corinthians caiu em 2007, jogou a Série B 2008, subiu pra 2009 e o Ronaldo estreou 2009, né, cara? Foi. Era o contexto muda um pouco. É, o Corinthians revelou o Ronaldo, agora, né? Agora não é sacanagem, calma, não é sacanagem. Na verdade, nada. Olha é, o mano. Palmeiras. Caiu a primeira vez, aí houve a segunda queda, Botafogo isso. Caiu uma, caiu duas, Vasco caiu duas, quase. Tá indo pra terceira. Alô? Entendeu? E o Fluminense, olha o Fluminense, entendeu? É, o Corinthians, ele deu, não é sorte. Eu tomo um chá de Dramin, meu. Foi competência que trouxeram o Ronaldo, cara. Chá de Dramin. Alô? Oi, quer falar mais? A gente dormiu, tá desculpa. Ouvindo? Ó, você tem 10 minutos pra terminar, então fala o que você quiser do Flamengo em 10 minutos. Tá zoando. Eu ia falar o seguinte, que a Série B pro Flamengo não ia fazer bem, cara. Porque ia ter neguinho que ia mamar e aproveitar ali o fator da torcida apaixonada jogando contra a CRP, contra a BC, contra a ASA CRP. E mamando, e cadê a estrutura? E a crise da Grécia, o que você acha? Cadê a estrutura? E a Grécia, hein? A gente tá brigando pra construir uma arena de basquete, não consegue, cara. Ô, Dramin, e a Grécia? É ridículo, cara. É ridículo. Ô, Fabrício, relaxa. Valeu, cara. Ligue outras vezes, tá bom? Ah, relaxa, é nóis, Sombrinha. Relaxa e, mais, meu, tá louco? Respeito ao Tricolor Paulista também. Valeu. E o RG aí também, só pra constatar e registrar. Sou filho e neto de baiano, meu avô era... Ah, santista. A gente nem percebeu, hein? Meu pai tem o maior apreço pelo Santos. Legal, é nóis, Galinha, tamo e junto. Um tapa na camurça pra esposa que tá aqui me filmando toda boba, Elisângela. É, tá certo. É, velho. É nóis. Tá numa rede, meu. Aproveita, faz um desenho de coração no vidro que hoje tá bom. Opa, hoje é dia, aproveitar que estamos de férias, né? É isso aí. Cheirou um Rivotril. Falou, Galinha. Um abraço ao Portuga véio. Também, nossa. Que às vezes me irrita pra caramba com esse... Todo mundo irrita. Não. Mas mas eu respeito. Mas é sincero, mas vai ficar bem. Vai ficar na valeu, cara, zero. Obrigado. Peraí, ele tem mais coisa pra falar. Um abraço a todos os ouvintes aí, a todos vocês, ao Lantes também, produção. Fala. Pô, você viu o negócio do surfista aí, meu? Quase morre, hein? Porra, cara, que bagulho louco. Olha, mano. O que você achou, hein, meu? Mas é uma história, é aquilo, cara. É. Parece que quando é pra ser, é. Quando pra não ser, não é, cara. É, mas olha, claro, o Fabrício... Mesmo porque errado tá o surfista, o Fabrício. Tu outro lugar dele. Ali, ele acertou. Essa foi uma das melhores frases... Da história do programa, que vocês não prestaram atenção. Mas o cara foi, vocês estão tirando sarro? Não, ninguém tá tirando sarro. Quando é pra ser, quando não é pra ser, não é, velho. É verdade. Filosófico falar. Salva de pau. Pô, você viu? Você viu, né? Você viu? Ô, Calção, esse tubarão aí, o Zé, tava conversando com o Zé falou bem, esse tubarão aí era neném. Perdeu a moral. Ele chegou no meio dos outros tubarão e falou assim: pô, são puta bunda mole. É o primeiro tubarão que não pega ninguém. Não se faz mais tubarão. O Fere agradece. Hã? O Mick Fanny tá feliz da vida que o tubarão perdeu a moral. É, cara. O cara perdeu a perna. Não se faz mais tubarão como antigamente. Mas teve um especialista que falou que o bicho tava passeando. Chegou o fim. Pô, tubarão que morde cordinha? Para, é gostoso isso aí. Você tem assistido o Pan-Americano, meu? Não, se eu sou o Mick Fanny, eu já lanço uma marca de cartilagem de tubarão, de cápsula de cartilagem de tubarão. Ô, Rivotril, você assistiu o Pan-Americano? O que você tá achando do Brasil, hein? Tá na média, mas chega na boa, não ganha nada, né, cara? É a Fabiana Moura, ele esquece a vara, é o vento que tá forte, é o Diego Hipólito que a balança. É, agora os caras arrumaram a porra do vento, velho. Tudo é o vento. E esqueceu a vara, o Rudy? Lembra em 2008, que houve dessa história, que ele esqueceu a vara em 2008. E esqueceu a vara, Landucci? Eu já esqueci a vara. Aonde? Na Domênica. Ô... A tua mãe? Como assim? Ô, outra coisa. A mãe é... Ô, você viu que o Haddad deu o CD do Racionais pro Papa, meu? Você viu isso aí? Selinho do Racionais? Não, o CD do Racionais. O CD? Você viu isso, Rivotril? Não vi isso não, meu caro. Pô, acabou o assunto. Pô, eu sou o maior fã de Racionais também. Eu curto metal pra caramba, mas Racionais é periferia, né, cara? Eu tô junto, né? É. Beleza. É. Ô, Fabrício! Opa. Ah, peraí, já? Ah, peraí, senhor. Ah, eu tô junto com o... Tá, tudo bem, deixa o Fabrício falar mais um pouco. Se o Fabrício... Benjamin aqui, o Benjamin não quer falar da Pirelli, não quer falar da Air. Já foi pra Fabrício, Disney, já. Você tem 10 minutos pra ensaiar a tua ligação quando você quiser do Flamengo. Pra ele aí, pá. Passa aí, ó. Fala do Flamengo em 10 minutos. Só 10 minutos e acaba. Rapidinho, vai. Falar do Flamengo? É. Fala do Sheik, do Guerreiro. Não, 10 minutos. Falar do momento que, isso, principalmente, é o racha político. É o Edu, o Valim dando uma peixeirada em homenagem à imensa torcida do Flamengo do Nordeste. Uma peixeirada nas costas do Bandeira. Pô, isso aí é pra quê? Pra desestabilizar o clube na metade do campeonato? Peraí que a gente vai fazer o merchan, fica aí, vai. É o que eu falo, tem gente que leva muita vontade, aquilo lá dá muito dinheiro, cara. Você concorda, RG? Ô, você já foi naquela pista de patinação em São Roque? Hein, ô Gilberto, já foi na pista de patinação em São Roque? É Fabrício. Fabrício. Não, patinação naquela que... Ô, Sombra, como esses caras aí, velho? Você tá parecendo um tubarão, mano. E qual, Gilberto? Qual? Fabrício, um abraço pra você, Fabrício. Tem mais 5 assuntos aqui. Sai, calção. Valeu. Foi a participação do Fabrício Flamenguista. O nosso amigo Liberdade pra Cabeça aqui no Estádio 97. Oferecimento de Eliar, muito além da partida. Éster, construindo com valor. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Já tá sabendo da promoção? Se liga! Está no ar mais uma promoção! O avião do Estádio 97! E desta vez, você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta! Promoção Avião do Estádio 97. Fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. YouTube. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. U2 em Barcelona. Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. U2 em Barcelona. Fique atento, a qualquer hora pode passar o avião e você tem que anotar, tá bom? Porque a Energia e o Estádio 97 vão te levar para assistir o show do U2 em Barcelona, com direito acompanhante. É a segunda edição da promoção Avião do Estádio 97. Então, anote quantas vezes você ouve passar o avião apenas durante o Estádio 97. Você não precisa anotar todos os dias, pode anotar um dia só se quiser. A partir de 28 de setembro, a partir do dia 28 de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo através do nosso telefone, o 3284-7097, e disser corretamente, em uma única chance, quantas vezes ouviu o avião do Estádio 97 passar em qualquer um dos dias do programa, ganhará a viagem com passagens, hospedagem e ingressos para assistir ao show do U2 na Red Zone. Red Zone é uma área privilegiadíssima que só tem dentro do show do U2, pertíssimo da banda. Promoção Avião do Estádio 97. É, você ainda não ouviu, ó, daqui a pouco pode pintar o primeiro avião do dia de hoje, hein? Esses aviões que soltaram agora no spot não valem. São os aviõezinhos que a gente solta aleatoriamente durante o programa, tá bom? Promoção Avião do Estádio 97. É apoio da Singapore Airlines. Em comemoração aos 50 anos de Singapura, quem ganha o presente é você. Barcelona em classe econômica a partir de $688. E classe executiva a partir de $2.488. Consulte o site singaporeair.com. Também apoio da Agência Catalana de Turismo. A Catalunha é anfitriã dos grandes eventos esportivos. Esse é o Estádio 97. Você falou... U2, os caras vão levar pra ver o U2 em Barcelona. É verdade, a energia vai levar você pra ver o U2 em Barcelona. Só fica ligado aqui no estádio 97. Falar em avião, ó. Opa! Tá passando o primeiro hoje, hein? Anota aí. Dia 22 hoje, Bá? Dia 22 hoje. Passou o primeiro avião, olha que dica, hein? Não tinha soltado ainda o avião, hein? Passou o primeiro avião. Hoje, dia 22, já passou um avião, avião do estádio. Estádio 97 da Energia 97, fala, RG. Esse é bom. Não, isso aí, o Ricardo Gomes tá voltando, né? Vai assumir o Botafogo, velho. Ricardo Gomes assumiu Botafogo. Ricardo Gomes, novo técnico, depois de 4 anos de volta. Vai ser um teste pra ele. Sorte pra ele, que é um cara que passou por umas coisas muito, muito tristes e agora tá voltando a trabalhar. Ontem vai passar nervoso. Vai passar nervoso. Eu acho que a segunda divisão você não passa nervoso. Será que não? Passa, Sombra. Primeira divisão você passa. Mas tá muito junto lá, a diferença do primeiro pro nono, acho que é 5 pontos. Bolado, velho. Bolado, gosta. Se o Botafogo não subir, é vergonhoso. Ó, estranho, legal, né, a volta do Ricardo Gomes. Ele teve um AVC. Acertou mesmo? Acertou, assume quinta-feira. Passar por um AVC é difícil, né? Vai voltar ser um pro teste. Futebol, trabalhar, é uma vitória, né? Não é. O duro é voltar pra Série B no Botafogo. Série B não é fácil pra ninguém, não. O legal é que passou, superou isso. Agora, voltar é um teste. Então eu vou te fazer uma pergunta. Um teste danado. Você, estranho. Marcos Trestin, empresário. Aliás, você faz o quê? Empresário faz o quê? Tem uma empresa de tecnologia em Guarulhos. Tá certo. Pergunta. Vocês estão falando, ah, vai passar nervoso no Botafogo, que tá aí pra subir na Série B, tá lá, tá na cabeça lá da Série B, etc e tal. Mas o que que passa mais nervoso? É voltar pro Botafogo ou pegar o Vasco na Série A? Ambos, né? Ah, eu acho que pegar o Vasco na Série A. Pô, ambos. Sem dúvida, pegar o Vasco na Série A. A responsabilidade é igual, uma é pra fazer... uma é pra fazer subir, a outra é pra não deixar cair. Só que cair. Acho muito mais fácil fazer o Botafogo subir do que evitar o Vasco de descer. Mas o Vasco... É mais fácil cair dos quatro pra subir do que... Pegar o Vasco e tá nos quatro pra cair. O Vasco, a tua responsabilidade é só ficar na frente de 4 clubes. Hã? Você só tem que ficar na frente de 4. É difícil, é difícil. É difícil ficar na frente dos 4. Ano passado... Ontem, duas vezes o Palmeiras não conseguiu, uma vez o Corinthians, o Galo, o próprio Vasco. Ontem, para dar informação, o time do Mano Guarani do Paraguai lutou bravamente. O time do jogou Mano, até vocês bem, que apostaram as fichas do Guarani. Mas perdeu, empatou por 1-1 com o River Plate, saiu ganhando por 1-0, o River tirou o bolo de barra. Foi uma bela campanha do Guarani. Sim. E ontem ele teve vias de ganhar o jogo. 2-0. Não foi uma boa campanha do Guarani? Tiraram o Corinthians pra fazer esse papelão aí. Foi. No Paraguai? Lógico. Os caras chegaram na semifinal. Já devia ganhar o troféu. Tiraram o Corinthians aí pra fazer esse papelão ridículo aí. Tiraram outro. Quem tiraram, mano? Tiraram o Cruzeiro? Não, foi o Racing. Tiraram o Racing. Pode ter tirado o Corinthians. Ridículo, ridículo. Você não falou que o Grêmio ia abrir mão pra jogar a Sul-Americana? Que não ia... Ele e o Vieira. É o Vieira que falou. Perdemos, que a gente queria abrir mão. Vamos explicar. Aqui. O que eu e o Vieira falamos, já cheguei, na imprensa do Rio Grande do Sul, assim como hoje na imprensa de Pernambuco também, dizem que qual o melhor negócio para o clube? Ir para uma competição internacional que é a Sul-Americana ou continuar na Copa do Brasil? Isso é uma coisa levantada nas imprensas locais, tanto do Rio Grande do Sul como em Pernambuco. Esse papinho já veio. Toda vez que time grande faz papelão, vem com essa história. Isso não foi levantado pelo Vieira nem por isso. É da imprensa. Ano passado, o Vieira falou que perdeu. O Vieira falou que perdeu porque iria pra Sul-Americana. Acho que foi o ano passado que o São Paulo fez um papelão ridículo. Perder pro Bragantino. Bragantino. E aí vieram a casa, não, mas será que não é porque é melhor jogar? Que palhaçada, perdeu de ruindade mesmo. E depois perdeu pra Ponte Preta. Não adiantou nada, né? E perdeu pra Ponte Preta. Não, não adiantou. Porque se você é ruim, exatamente, esse papinho é furado. Isso é um problema do futebol brasileiro. O futebol brasileiro nunca admite. Você pode ver, nunca o teu time perdeu porque o outro jogou melhor. Nunca. É o árbitro, é a grama, é 11 horas da manhã, é 9 da noite, é a arbitragem. Brasil tomou de 7-1, vendeu, entregou, deu. Agora estão falando que ganhou. A Alemanha jogou pra caralho, tinha uma desculpa pra tudo. Quem é que inventou esse negócio de que vai sair de uma pra ficar sabe na quem outra. Foi? A CBF. Hoje, por exemplo, tem o jogo do Ceará. Se ele se classificar, ele já tem vaga garantida pela Copa Norte. E hoje tem Inter, só para rematar a informação, Libertadores, e Tigres, o Inter jogando aí por um gol. Só fazer um gol. E o Santos hoje, RG, ele tem a opção de escolher qual o torneio que quer disputar. Ah, mas que como isso escolher? Tem opção nenhuma, mano. Tem que entrar e jogar bola. Mas vai só tem esse tipo de insinuação, RG, ou esse tipo de visão? Porque o regulamento permite isso, cara. Se não houvesse essa pouca vergonha, ninguém ia estar comentando isso. Mas, mano, me mostra qual é o time que fez isso. Ó, Ponte Preta que perdeu pro time do Amazonas, chegou na final com o Lanús. Não. Eu te dou um monte, o Ceará. Não, mas eu não acho normal. Uma coisa na competição é você escolher ou evitar o adversário. Outra coisa é você perder a partida pra sair daquela competição e ir pra uma outra. Como é que o técnico chega pro cara e fala, vamos perder não hoje? Não é o técnico, RG. Isso é quando o diretor jurou. A Ponte Preta perdeu pra um time do Amazonas e chegou na final com o Lanús. Agora chega de derrotas, vamos falar da Pirelli. Agora é hora de vencer. Vamos vencer com a Pirelli. É, amigão, as velhas chegaram. E sabe quem está de volta com elas? A promoção número 1, Pirelli. É a sua chance de colocar um pneu top no seu carro e ainda economizar. Funciona assim. Você compra para 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo, comprou 3, o quarto é grátis. É mais economia e segurança para você. E tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção. Essa aí, amigão, é a promoção número 1 Pirelli. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. E todos juntos fazem um trânsito melhor. É Pirelli Zombinha! Muito bem, lembrando que tá rolando o pedágio Estádio 97 sem parar na Avenida Hermano Marquete, 1238. Motinha tá por lá, na Lapa de Baixo. Passe por lá, você concorre a bonés, camisetas da Energia 97, tá bom? E também vai conhecer como funciona o sem parar. De repente você até instala no seu automóvel. Motinha daqui a pouco ao vivo direto do pedágio sem parar. Na Lapa de Baixo, Avenida Hermano Marquete, 1238, atrás do prédio da Polícia Federal. Estádio 97, da Energia 97. Ó, e o Grêmio, ó, mais uma notícia aqui de Grêmio. O Grêmio vendeu o Rodolfo também pro Beşiktaş. Rodolfo vendido pro Beşiktaş. Ah, mas depois daquele jogo contra o Flamengo, na entrevista depois do jogo, era nítido. Era nítido que ele não ia ficar mais. Eu não vi a entrevista. Ele já não queria, ele não ia nem jogar mais. Ah, não ia mais? Não. Agora. Ah, é? Aí, Domênico, acabou de sair um gol. É. O Brasil Feminino tá jogando com o México, o Sombra. Ah. E tá empatando 1-1. Acabou de sair gol do México. Puxa vida, hein? A informação aqui, o seu cretino. Eu falei, fiquei chateado. É. Vai, o seu Zé Ruela, se não falar do diabo com a voz irritante, você não dá. Você ouviu, não só, dá moral. Eu falei, putz, de chateado. É, é futebol feminino, rapaz. Eu falei, putz, de chateado. As meninas precisam de apoio. Ah, ficou evidente. Eu falei, putz, de chateado. É? E evidente. Já viu o zumbi do Benja? É verdade. Essa história que tá rolando aí, do zumbi do Benja. Eu vi essa história aí, os ouvintes comentando já. Zumbi do Benja? O zumbi do Benja. O que é isso aí? É que antes do Benja falar do negócio do GPS, ele sempre dá uma grunhida. Uma grunhida. Vai, Otário, olha lá. O zumbi do Benja. Não, grunhida é isso, ó. Isso é uma gemida. Não, gemida é assim, ó. Grunhida de porco. Gemida é assim, ó. Ai, Domênica, sua gostosa. Nossa, com a tua mãe? Cuidado, hein? Agora, para de ofender, legal. Pô, a mãe dele. A mãe dele chama-se Dona Domênica. Fez aniversário ontem. A dele é Dona Domênica. Dele. Do original pode ser, mas desse aqui é Dona Domênica. Aniversário, né? Da Dona Sandra, com direito a Bruce Willis. Então, vamos falar do Dudu, que o efeito saiu e ele vai poder jogar domingo, viu, Domênica? Oi? O Dudu vai poder jogar domingo, viu? Por quê? Porque o efeito saiu e ele pode jogar. Efeito suspeito. O efeito saiu? Mas se o efeito passa. Mas falando em zumbi, muito boa a pegadinha que o Silvio Santos fez de zumbi, hein? Legal pra caramba. Todas deles estão legal. Muito legal. Teve a da escada rolante? Escada rolante? Foi o legal. O cara tá também subindo, dá uma tortada. Não. E cara tá descendo e dá a tortada em quem tá subindo. Na piscina. O cara não consegue ir atrás dele porque o cara tá subindo na escada. O cara sobe e tem uma piscina. Foi estranho. Nota do Silvio Santos, estranho. Nota 10. Nota 10. Nota da imitação do Domênico do Silvio Santos. Nota 1000. Muito obrigado. Ah, vai pegar, né, Brilha? Que isso, seu trouxa? Ah, é, mas a 3? É mais gostoso, né, Brilha? Vamos pôr uma quarta mulher aí no jogo. O Silvio Santos era um cara que poderia ser imortal, né? O Silvio Santos é o maior nome da história da televisão brasileira. Da comunicação. Da TV. Mano. Ó, eu se sou o Silvio Santos, Sombra, na boa, é que eu não sei qual é o estado ainda de saúde que ele do não Silvio é Santos. Ainda eu bem espero que ele não esteja muito bem. Mas eu se sou o Silvio Santos... Né? Eu faço aquele processo lá de criogenia. Ah, de novo. Mas é verdade. Eu fico. Aí, eu fico... Ele vai falar beber urina. Daqui a pouco vai ter. Isso aí, o que é? Não, falei, daqui a pouco também vai falar. Que idiota, de... não sabe não. Nem o que é. O que é o processo de criogenia? Eu falei, isso aí, mano. Eu falei assim. Fala o que é criogenia. Aí, eu não sei, mas eu tô te perguntando. Eu falei, daqui a pouco ele vai falar depois, tem que beber. O que é, mano? Não sabe nem o que é. O criogenia é aquele cara que ele paga pra se congelar. Ele fica congelado. Pode? Pode. Tem empresas que fazem isso. Ah, é. O cara ele fica congelado por determinado período. Você fala, quero que me acordem daqui a 10 anos. É. E... Mas ele fica, mas. Ele fica congelado. Congelado. Morreu. Não, não, mas. Não, ele não, fica... você congela antes de morrer. É. Congela antes de morrer? Que é. Isso, e mano. O cara fica ali embalsamado. E tem alguém que faz isso? Vários. Tem. O problema vários. É que vários pegaram pneumonia de 16 anos. Pra 16 anos de pneumonia. E as pessoas pedem pra que você as acorde no futuro. Por exemplo, você que fala, ah, daqui a 200 anos eu não vou mais estar aqui. Pode estar. Domênico, pergunta direta e reta. Você gostaria? Basta a sua família não. Continuar não, pagando não. A mensalidade. Você não, mas assim, quem você congelaria do estádio 97? Olha bem, hein? Do estádio? É. Caraca, velho. A Domênica fez isso aí na quem pistola. Quem você fala assim, não, quero que esse cara acorde daqui a 50 anos. Ah, eu sei. É. Eu tenho o meu. É. Ah, você, Dodô. Eu? Ah, você daqui, você tinha que ficar. Onde nós tinha que ficar? Você. O Domênico com 50 anos. Você, Domênico, você é um cara que é difícil, não vai ter igual. Você é muito louco. Esse não vai ter igual. Ia ser estalho você daqui a 50 anos. Domênico, mas vocês estão me colocando anos. Que eu não vou estar mais daqui a 50 não, mas daqui anos. Vai estar assim. Nós estaremos aqui ainda. Não, eu tô falando, eu se tivesse que escolher um... Não. Eu não vou conseguir ficar, você tá louco. 90 e... Ah, eu tá não, você tá louco. Eu teria 96, você acha que pode ser. Ô, mano, você tem chance. Você tem chance. Estarei com 83. Você tem chance. Mas aqui acho que, ó, eu beijo ele... O RG já vai estar tá em outra tem, corrida. O Rudy tem chance, ó. O Rudy. Vocês vão estar tá tá reencarnado. O Rudy tá judiado, velho. Tá judiado. O Mota tem chance? Imagina. O Mota tá dilacerado. O Mota até congelaria. O problema é que o gelo não ia aguentar ele. Ah, é. Falar em Mota, em criogenia. De genia não tem nada ali, né? Nada. De genialidade, né? Zero. Mota, boa noite. Ah, já boa noite, chefinho. Tudo bem, Motinha? Nossa, ele fala tudo tão bem. Sério, mas ele tá da rua. Nós estamos saco, aqui na Zona Oeste, né, é na chato. Lapa. Ah. E muito frio, mas o pessoal tá todo mundo muito, aqui, viu? É, tá nevando. Você tá vendo a Lapa daí, tá nevando, inclusive eu hoje. Eu tô vendo a Lapa. Tá vendo a Lapa aí, Ben? Viu, ô Mota, tá tão frio hoje que eu vi aí o Brasil anunciando que o próximo campeonato de snowboard... snowboard. Vai ser aqui em São Paulo. É, aqui na Brigadeiro. Por causa da neve, tá tão grande aqui na Brigadeiro hoje. As corridas de bobsled. É, a criançada tá andando de esqui hoje na Brigadeiro. Legal. Muito legal. Você viu, Dodô? Verdade, é, não vi. É? Nossa, as crianças estão brincando de fazer botar cenourinha no boneco de neve. Os jogos de inverno. É. Winter Games. E ele continua falando. É um idiota. Ô, Matinha! Esse é um idiota. E aí, quero saber qual é a maior torcida aí no pedágio sem parar, na Hermano Marquete, hein? Calma, calma, calma, calma. Poroca? Poroca, poroca. Essas gírias de trouxa aí, ó. Estão falando da tua mãe, Alguém. Domênica gostosa. Domênica! Gostosa. Ah! Estão falando da tua mãe. A Domênica fez criogenia na pistola, tô esperando acordar até hoje. Tua mãe? Sério? Olha, vou te falar, meu. É o frio. Domênica é sucesso. Domênica é o sucesso. Mas é só minha. Ô, Motinha. É, tua mãe, né? De fato, é. Tem torcedor do Santos aí, Motinha? Tem torcedor do Santos? Tô congelado. Que isso aí. Não tem, ó. Não tem? Mas eu vi um monte de gente gritando. Você tá com vergonha de falar, chefe. Põe o Santista. O RG tá com vergonha. Que porra é essa, RG? Põe o Santista aí, vai. Põe o Santista. Posição, também. Com vergonha. A posição é dura. Qual é seu nome? Silverson. O Silverson. Silverson. O cara tem nome de circuito. De autódromo. Silverson. O melhor que chamar Spa, Francochão. É Santista. É que tá foda. Olha o palavrão aí, ô. Chama o Interlagos aí, vai. Ô Mota, você consegue conduzir aí? É difícil. Eu tô há 79 dias de um ponto de pena, né? E eu não gostaria de ver meu time na segunda divisão. Eu preferia morrer do que ver meu time na segunda divisão. Porque... Então volta pra mesa. Não imagina qual tá a situação, velho. E eu tenho certeza que a gente não vai ganhar um estádio de graça, que nem aquele time da Madeira. Ai, ai, nossa, vocês não dão ibope, vocês não dão voto, vocês não vão ganhar nada mesmo. teu destino. Ô, Mota. Mas esse, ô, brother, ó, deixa eu contar uma história rapidinho. Como eu tô 79 dias de Ponte de Safena, eu não posso dirigir. Eu vim de Osasco, de busão, pra conhecer você. Cheguei aqui, só tem um moto, mas tá valendo. Ah, mas você acha que é o quê, velho? Ah, desculpa, cara, mas é o que tinha, né? É, o que tinha pra hoje. Acho que tem um estúdio móvel, velho, não tem. É, mas... Não, até mas, ó, tem, mas não nessa circunstância. Vou mandar um salve pra galera do Piratininga em Osasco. E... Nada, aquilo é um lugar, velho. Pra frequência, mano. Falou, trouxa, vai. Vai pro inferno, velho. Isso que é santista, hein, velho. O cara prefere morrer do que ver o Santos cair. Ele fala isso que já tá no fim da linha também. Eu queria ver ele com 30, se falasse isso. Você preferia morrer do que ver o Santos cair? Eu não tenho essa necessidade, porque isso não vai acontecer. Ah, você já morreu. Entendeu? Isso não vai acontecer. E outra, RG, é muito fácil o cara falar isso daí, porque já tá nos 47 do segundo tempo. Eu queria ver se o cara tivesse no começo do primeiro, se ele ia falar isso daí. É isso aí. Voltando ao pedágio sem parar, com o Mota. Quem tá aí, Motinha? Vamos lá, vou colocar aqui um pequeno rapaz que quer conversar com o Mano. Parece o Alezinho. Chupa, Mano! Vai pro inferno, volta pra Fundação Casa, o seu Zé Ruela. Teu pai vai te levar bolacha pro pessoal não te salgar na cadeia. Isso! É isso mesmo. Seu gambá! Seu Zé Ruela, vai, mano. Sabe nem jogar bolinha de burro. Vai, ô, Mono. Seu Moroca! Vai, ô mongoloide, vai repetir a quinta série aí, os seus trouxas. Não, sem violência, aqui é tricolor. Qual é seu nome? Gabriel. E aí, você veio com seu pai, tudo, mas seu pai te obrigou a ser tricolor ou não? Tricolor. É tricolor. E aí, Lúcio Fabiano, fica ou vai embora? Vai embora, que ô, para de falar, pô. Vai embora, o Fabiano, já era pra ter ido, né? Manda abraço. Um abraço aí pra todo mundo aí, pro São Miguel, pro meu irmão, pra todos que tá aqui. Chupa, mano. Falou o Zé Pelinha. Ô Zé Pelinha, vai pro inferno. Ô Moto. Vai você. Ô Moto. Oi. O Reginaldo Amaral mandou um tweet aqui pra você. E tá tão frio hoje que já estão trocando a ciclofaixa por pista de patinação no gelo. Deve estar mesmo, viu? Falar uma coisa. Desde que não passe de 50 por hora. É, tá também, não pode passar. Brincadeira, aí é, né? É isso aí. Vamos quem lá. Mais tá aí, Botinha? Pedágio sem parar na Irmã do Marquete. Vamos lá. Alô, ô, Flombra, beleza? Beleza, qual o seu nome? É o Bento. Bento, que time você torce, Bento? Aqui é Palestra, Dodô. Fala comigo, Dodô. Nós, é nóis, ah, velho, Dodô. É nóis. É sua, Dodô. Dodô. Tenho um recado pra você. Queria falar que você é o cara mais imparcial do Brasil. Isso, eu já sabia, já sabia. Todos os ouvintes falam isso. Muito obrigado. Sou mais imparcial. Com certeza. Obrigado. Que chupa que eu. Isso, chupa, trouxa. Ô, mano, nós somos os... Começamos com o Champions League. Ah, imagina. Precursor, somos os precursores. Precursor. É, só nós. É verdade mesmo, tem que falar a verdade. É verdão, é verdão, é nós. Pô, velho. Queria mandar um abraço aí pro meu mano Renan, lá de São Roque, e pra minha noiva, um tapa na camurça aí, a Karina. Tá certo. Então, falou, um abraço pra todos. Valeu, valeu. Próximo. Próximo, no pedágio sem parar. Eu não falei não, mano. Quem é, Motinha? É o Val, Valdson Miguel Paulista. Valdson? Val. Valdson. Que time você torce? Tricolor. Mano, você nunca jogou bola de gude, mano. Você é playboyzinho, seu bombado. Oh, eu vou te pegar, velho. Só cuidado pra não se engasgar com essa bola de ping-pong que você tá na boca aí, velho. Tá certo, mano, eu vou te pegar, inchada. É eu vou te pegar. Vai, o bochecha inchada. Cospa essa bolinha aí. Falou, mano. Siso, aí, Zé Ruela. Rapaziada, chupa, mano. Vai pro inferno, vai doar sangue. Faz algo útil na tua vida. Ai, ai, ai, ai. Ai, próximo, vamos lá. Vamos lá, pedágio sem parar. Próximo. Seu momento sem parar. Velho. Três ouvintes, são vários na sequência hoje que tem o pedágio. Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial. Alô? Fala, Sombra. Quem tudo é? Bom? Tudo, e você? É o Thiago. Fala, Thiago, que time você torce? Coringão, mano. Aê, mano. É nóis. Você quer falar com o semi-corintiano Benjamin ou com o corintiano pleno? Semi não, do mano. Eu quero falar com o cara mais coerente nas informações e nas opiniões do mano. Ah, obrigado. Aí, a voz do povo é a voz de Deus. Mas fala abaixo que você tá perto da federal aí, hein? Não, aqui é Corinthians, tá tudo tranquilo. É nóis. Manda ver, mano. E aí, o Coringão, mano? Hoje o Corinthians vai fazer um amistoso aí com a ABC, hein, mano? Que beleza. É pra dar ritmo pra molecada e pros reservas, né? Pode crer, mano. Mas, ó, tem uma informação aí, velho. Os torcedores do Corinthians que estavam chegando à tarde no aeroporto lá, eles acabaram entrando em confronto com os torcedores do Vasco que estão indo pra lá também. Porra, que... não é possível. Mas é brincadeira, né? Porque possível. O Vasco ele vai jogar com o América e o Corinthians vai jogar com a BC. O pessoal se encontrou no aeroporto e o pau comeu, velho. Prenderam acho que 15 corintianos. Mano. Os caras estão fazendo um amistoso, preso, brincadeira, né? Que vai lá pra é brincadeira, né, cara? Olha. Mas e aí, amigão, e o Coringão aí, o principal aí no Campeonato Brasileiro? A expectativa é boa agora pro segundo semestre? Olha, mano, não era depois das saídas, né, que houveram. Uhum. Mas o Tite, pra mim, é realmente o melhor técnico do Brasil e conseguiu acertar o time. Agora acho que vai brigar pelo título e no mínimo vai pegar o G4. Também acho, velho, também acho. O Corinthians no G4 é igual massa de pizza descansando. Cresce. Exatamente. É nóis, mano. Quer mandar um abraço pra alguém? Vou mandar um abraço aí pra um amigo colorado aí, Luciano. Um abraço. E vai, hoje vai dar Tigres, hein? É, também acho, mano. O Inter não vai aguentar a pressão ali, não, eu acho. Um abraço pra vocês aí. Valeu, parceiro. Um abração. Valeu, cara. Olá, chefe. Vamos mais um. É, mais um. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor sem parar até no seu celular. Alô? Opa! Quem é? Aqui é o Neto. Fala. Beleza aí, pessoal? Fala, Neto. Beleza? Oh, beleza. Aqui é Corinthians, maluco. É nóis, mano. Aqui é vai Corinthians. Fala com ele aí, Benzo. Benzo deu um pulo aqui na cadeira. Oh, fala com ele aí, Benzo. Eu só queria fazer o seguinte. Ô, RG. Fala, vou dar um tapa na camurça pra Alessandra Cono. Tava esperando com o meu moleque lá no carro. Deixei ela trancada. Mas é isso aí. Mas você deixou o vidro um pouquinho aberto, né? Não. Deixei o cilindro de oxigênio lá. Mas é o seguinte. Pô, pedi um momento com o Farrão, com o Domênico. Ô, Domênico, tá vendo bem, velho? O negócio de uol aqui. Pelo amor de Deus. Momento com o Farrão. Que isso, ô, Domênico? Obrigado, gente. Valeu mesmo. Obrigado, pediu, pô. Ah, se ele pedir pra você se jogar da ponta, você vai jogar? É diferente. Não, mas aí... Eu vou pedir, então, um momento fanfarrão pro ouvinte, porque é uma informação do UOL. Eu vou acreditar nesse trouxa que não sabe nada de futebol? Eu acredito na UOL. Dá o microfone pro outro aí, ô trouxa. Tá falando bobagem aí, ô. Aqui é muito importante. A Rádio Energia é muito importante pra ouvir bobagem, velho. Sai daí, vai. Show, galinha. Vai, mata. Outro, mata. Vai. Meu Deus. Isso, esse ouvinte é divertido, Domênico. Pô. Tem diversão em ninguém. Tamo morrendo de rir. Ó, como todo mundo. Ó, tamo se mijando dele. O cara é bom. Sai com ele. Parabéns, mano. O cara mandou bem. Não sabe nada de futebol. Oi, boa noite. Quem é? Fala, Sobra. Tranquilo? Beleza. E qual time que você torce? Eu sou São Paulino, pô. Deixa eu falar um negócio. Você viu a história lá do Lugano? Assinou um contrato com o Cerro Porteño? Mas ele botou uma cláusula. Que se o São Paulo fizer uma proposta, o Cerro Porteño é obrigado a liberar e de graça. Olha, é ídolo ou não é? Nossa, o Lugano é demais, cara. O Lugano, se eu pudesse, eu teria uma tatuagem dele. Ah! E aí, mano? Que bichona, hein? Vai pro inferno! Vai dar pro Lugano, trouxa! Que viadagem! Que eu vou me unhar! Vai, velho, tatuagem tem que fazer teu pai da tua mãe, velho. Tá de brincadeira. Que troço é esse, velho? Vai se cuidar, filho. Que troço é? Fazer tatuagem de Lugano, rapaz. Vai pro inferno você. Cuidado onde você vai pôr a boca dele. Que papo é esse, velho? Cuidado, velho. Cuidado onde você vai tatuar a boca dele, hein, velho? Cuidado, hein, meu. Que troço é esse? Já vi palmeirense aí com tatuagem do Marcão? É problema deles, não é meu? Pergunta pra mim, mas eu acho, o Marcão pode. Ah, pode? Ah, o Marcão pode. Ah, é? Por que pode? Teve um que fez o chororô do Valdívia, você viu isso? É? Nossa, esse ferrou. Qual que foi isso? Eu vi. Esse ferrou. Uma promessa ele teve que fazer. Você tá brincando? O cara torce pro Palmeiras. É brincadeira, velho. Né? Já é palmeirense. Tá quieto, galinha. Fica quieto aí, ô trouxa. Fica quieto. Deixa eu ouvir te falar, ele é a prioridade. Ele pra falar do Palmeiras é o The King of the Clex, ô trouxa. Tá bom, fala direito aí, ô Mané. Ai, ô Zé Mané. Ai, vai, ô. 4x0. Ô 4x0. Não interessa, Domênico é a mãe dele lá, ó. Pode falar, não tem problema nenhum. Nossa, vou dormir hoje. Manda abraço. Nossa, vou mandar um abraço aqui, vou mandar um abraço pro Dile, pro Rodrigo, pro Wesley, os meninos do Grupo Canárias do WhatsApp. Um abraço também pro pessoal de administração da Uninós, meu irmão Martão, que com certeza tá aí ouvindo. Um grande abraço, sombrinha. Valeu, um abraço. Quem mais? Quem mais? Fala, pedágio alô. Sem parar. Alô. Opa, é no pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar. Quem tá falando? Marcelo Lopes. Fala, Lopes, que time você torce, Lopes? Aqui é Coringão, sobra! Coringão, mano, Coringão. E aí, mano? Você quer falar com o super corintiano do Benjamin? Ó? Pode ser o Benja, mano. Aqui é Corinthians. Que é Corinthians. Mas fala aí, parceiro. Encheu tua bola, Benja. Opa, rapaziada, deixa eu perguntar pra vocês aí. Fala, mano. A Champions do ano que vem é nossa ou não é? Quê? Não, para. Aí não tem babarrão. Aí não tem babarrão. Eu não quero mais escutar Libertadores, negócio de mundial. Mas o ouvinte tem razão, velho. Ah, não é possível, eu vou embora. Não, mas o ouvinte ele não deixa de ter razão, porque a América do Sul pro Corinthians ficou pequena, velho. É, eu tô vendo. É um campeonato fedorento perto do que o Corinthians merece, velho. Concordo plenamente, mano. Concordo plenamente. Olha quem tá falando de fedorento. O know-how do Corinthians é proporcionar jogar um torneio como a Champions League. É verdade, isso é eliminado pelo Guarani, né? Pro Bayern. Depois de ganhar o brasileiro esse ano, a gente já podia ir direto pra Champions, velho. É, depois de eliminado do Guarani, você vai pra frente. Não, mas eu também acho, velho. O Corinthians ele poderia abrir uma razão social em Londres e transferir a matrícula, velho. Tinha que jogar lá, mano. Manda um abraço, vai, Fanfarrão. Tem que ser país que não tem acordo de extradição com os Estados Unidos, hein, mano? Ah, mas que seria legal ter... Você tem que falar pros caras aí, o Corinthians tem nada a ver com isso, mano. O Andrés anda de peito aberto aí por qualquer continente, velho. O Roberto, todo mundo ali, mano. Pode falar, seria muito legal. Se imagina ter quatro times da América do Sul disputando a Champions. Disputar. É legal, sim, legal. A gente não fala. Aí há quatro times da América isso, do Sul. Aí ia ter que falar quatro. Lutando a Champions, que legal mas seria. Mas aí é que tá, porque o torneio que a FIFA depois montou de Mundial, ele podia ser muito melhor do que é. Ele podia reunir quatro... Melhor ou menor? Não entendi. Melhor do que é. Melhor. Ele podia pegar quatro da América do Sul. Mas não tem tempo suficiente. Podia pegar quatro da Europa. Aí pega dois, requenguela aí, pega África, Ásia, não, mas não tem, coisa. Não tem tempo fazer, tem, né, Sombra? Quanto você falou? Quatro, oito? Domênico, posso falar um negócio? Tempo tem. Falta é... ideia, vontade. Porque mas como é que seria isso aí? Se tiver isso aqui, nego arma qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas é quatro europeus, quatro... Porra, meu, pega quatro europeus, quatro sul-americanos. Sabe por que não daria certo? Porque o europeu, ele tem... E aí você faz um belo campeonato mundial. Mas, gente, é legal. Sombra, isso não dá certo, porque o europeu, ele tem asco dos outros continentes. É, eles não gostam daqui. Se você... Ó, pro europeu, jogar no Japão, jogar no Marrocos, jogar em Dubai, Domênico Gato, é um martírio. Os caras, eles valorizam, primeiro, o torneio nacional dos caras. Segundo, a Champions League. Pra eles, só existe aquele continente, aquele bloco. O restante, os caras meio que, se bobear, eles tomam vacina pra jogar com o sul-americano. Mas eu não tiro razão deles. O europeu, ele tem nojo do resto do mundo. Sabe por quê? Mas eu não tiro razão, porque nós mesmos... Você acha que o europeu é mais limpinho? Porque nós mesmos, não, é por outro motivo. Porque nós mesmos somos os primeiros a falar e registrar aqui que campeonato sul-americano aqui é podre. Mas a gente pode falar. É podre. É igual o pai do filho feio, só ele fala. Aqui é torcida. Do Campeonato Sul-Americano, o nego vai lá na bandeirinha de escanteio com o escudo pra não levar pedrada. Isso é ridículo. Né? Então, ó, é a mesma coisa. O americano, o europeu, ele vê os torneios sul-americanos que nem a gente vê um torneio africano, que nem a gente vê um torneio da Bolívia. Você vê e fala assim, nossa, que horror. Eles é a mesma coisa, cara. Mas é quando o sul-americano vai pra lá, com exceção do Santos, vai lá e bate na cara desses pregos aí. Hã? Vai lá e bate na cara. Mas isso é uma outra história. O Corinthians tá 100% contra os europeus, velho. Tá contra? Porra, mas você muda de um polo pro outro. Mas você quer jogar o campeonato? Você é puta do retardado, velho. Porra. Tá falando de laranja, ele vai pra peito. O mano já encheu o balde hoje. Ué, mas eu não poderia cometer aqui, tá certo, o erro de falar os brasileiros quando vão pra lá batem na cara dos europeus. Porque o Corinthians quando foi pra lá, foi bem. O São Paulo, quando foi pra lá, foi bem. É, só três vezes. Mas, ó, então, o Corinthians também tá 100%. O Corinthians também tá 100%, o Santos Esmarré. Ó, o Santos tomou um couro, que aquilo ali foi um couro. O porco perdeu, mas foi um couro, normal. O Santos tomou um couro. É diferente a entonação do couro. Mas foi lá... O Palmeiras foi lá e tomou um couro. Oh, oh. Agora o Santos foi lá e tomou um couro. Mas, é diferente. Mas foi lá duas vezes. Peraí, ele entendeu. O Palmeiras foi lá e... Tomou um couro. O Santos? Um coro! Diferente! O Xaropinho. É um coral, né? O Xaropinho, mas o meu foi lá duas vezes e trouxe. O seu foi lá quantas vezes? Aonde vocês foram? Vocês ganharam no Maracanã, você nem sabe onde ganhou. Aonde vocês foram? Vocês ganharam aqui no Maracanã. Quantas vezes vocês foram? E outra, vocês ganharam um certificado em papiro lá escrito. É verdade, lá, falou, quando ganha no Maracanã não vale. Não vale. Ah, porra, não quero que vale, porra. Não vale. Você não entendeu? Olha o UOL lá, porra. O que ele disse foi o seguinte, fomos lá e ganhamos. Eu falei, ganhou aqui no Maracanã. Então, quando vale aqui, não ganha. E quando ganha aqui, não vale? Lógico que vale, e muito. Puta merda. Principalmente quando tem a chancela da FIFA. Não, obrigado. Pelo contrário, o que eu disse pra ele foi o seguinte, ele falou... Fomos lá e ganhamos. Lá onde? Ganharam aqui? Sim, mas teve que ir lá primeiro. Não, depois ganharam aqui. Vamos voltar pro pedágio. Quem tá mandando abraço aí? É o Marcelo ainda. Fala, Marcelo, manda abraço. Manda um abraço aí pro Bambi, irmão Éder, meu primo Bambi, Codorna. Pessoal da Essência e todos os ambientais. Falou, Galinho. Falou. Ó, Cepinho, vamos fazer agora, tem muita gente. Só um abraço, nome e abraço. Nome e abraço. Nome e abraço. Nome e abraço, vai. Vai. Meu nome é Anderson aí, mandar um abraço aí pra galera do de Osasco aí do Rushidale. Salve, mano, aí já era, é nóis, Corinthians. Falou! É nóis, Fabrício, um abraço pra vocês aí. Do povo, chupa, mano. Domênico! Desde que você é campeão mundial! É Corinthians! Chupa, Domênico! Meu nome é Fábio, eu queria mandar um abraço pros meus filhos, sou Pedro, Luísa, Joana e pra minha esposa. Meu nome é Danilo, queria mandar um abraço pra galera do Portal R7 aí da Record. E um chupa, mano! Ah, é pro inferno. Meu nome é Tadeu. Tomara que o bispo te despeça. Chupa, Bertão, mentiroso. RG. Mandamos outro pro inferno, o patrão é bispo. E o Domênico é o cara mais imparcial do rádio. Obrigado. Boa noite, amigos. Quem fala é o Mariano, bombeiro. Tudo bem, gente? Beleza. Queria mandar um abraço pra todo mundo aí, todos os presentes da mesa aí. E a rapaziada lá do Corpo de Bombeiro. Beleza? Abraço a todos. Valeu, mano. Um abração. Meu nome é Felipe e queria mandar um abraço para meus amigos Creuto, pessoal da Editorata e pro Velho. Falou. Valeu. E mandar um abraço aí pro pessoal da mesa aí. Pra Felizinha Dó inteira e chupa, mano. Tá chupando. Tá chupando, velho. Olha aqui, eu vou chupar. Leandro. Quem? Domênico. Irmã dele. Sou campeão esse ano, hein? Palestra. Ó, velhinha, nóis. Meu nome é Thiago, um abraço pro pessoal. Palestra. E aqui é palestra. É nóis, Dodô. Nóis. Ô, mano, acabou, Thiago. Ô, mano, moroca. Ô, mano. O que é essa porra de boroca, velho? Boroca. Aquelas gírias de idiotas aí que os nerd bocó falam. Boroca. É igual chamar alguém de bobão. Parece as pororocas. Falou, do Iguaçu. Motinha, valeu! Ó, nem o Caio Ribeiro deve falar boroca. Encerrado mais um pedágio sem parar. Agora eu quero falar pra você sobre mais uma maneira pra você usar o seu sem parar. Agora você pode pagar táxis usando o seu sem parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece. Agora, no aplicativo Sem Parar Táxi. Imagina você tá numa situação, vai visitar os amigos e aí você fala assim, pô, gastei toda a grana que eu tinha aqui, não trouxe cartão de crédito pra pagar o bar, gastou com cerveja, com os petiscos, aí você quer voltar pra casa, ninguém quer te dar carona, porque você é um cara chato, que você já tá meio bêbado, aí você faz o seguinte, como que você vai fazer? Você tem que ter o aplicativo Sem Parar Táxi, você não precisa nem de dinheiro e nem de cartão de crédito, é, porque todas as corridas vêm direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamento. É fantástico, cara. O Sem Parar é assim, está sempre com você onde quer que você vá. Agora, até no táxi. Olha o avião aí passando. Eita, nós. Passou o avião do Estádio 97. Esse é o avião que vai te levar para ver U2 em Barcelona. Anotou aí? Olha aí. São 7h27. Passou mais uma vez o avião do Estádio 97. Ô, cara, estranho, esse som me dá um arrepio, cara. O quê? De avião. De avião? Você fica arrepiado, passou, Luciano? O som do avião. É mesmo, cara? E arrepiado. É arrepiado? É bacana essa promoção. Deve ter arrepiado. Arrepiado. Ô, mano, os caras estão só perguntando. É. O Palmeiras foi pro Mundial do Japão aí? Tomou um couro. E o Santos? Um couro. É diferente, velho. Ah, cheio de ato. A maior vergonha que o time brasileiro passou no Japão. A Júlia mandou aqui pra gente a filhinha do estranho. Muito obrigado, aí, olha. Bombons. Muito obrigado. Muito gentil da sua parte, viu? Bombons. E ela gastou da mesada. Muito bonita e educada. Ô, estranho, vem cá. Você concorda com essa história do mano? Que o Palmeiras foi um couro, mas do Santos foi um couro. Um couro enorme. É? Mas você acordou... O Palmeiras apanhou lá. Mas você acordou cedo lá pra ver o Santos tomar esse couro? Eu acordei pra ver. Não acordou nem aí? Não, eu acordei pra ver o jogo. Ó, eu lembro que eu tava no casamento na noite anterior, e um amigo meu santista, mas eu falei pra ele, não perde tempo. Ele falou, não, não juro que eu achei que ia dar jogo. Eu falei, não perde tempo. Imagina. Achei que ia dar jogo, juro, achei que ia dar jogo, sim. Tinha lá o Neymar, tinha o Ganso, jogando bem. Todo mundo achava. O Ganso, ele fez com que o Barcelona era o favorito. Todo mundo achava que ia dar jogo. Desculpa, ninguém ia colocar lá que ia ser 4-0. Ninguém. O que você falou, mano? O Ganso, quando desceu no aeroporto lá em Tóquio, velho, ele fez cocô no aeroporto, no hall, assim, ó. O japonês passou com os fregão, assim, ó, porque escorreu pela perna. É verdade, gente. Ele viu a propaganda do Messi ali, divulgando o jogo. Velho, gelou. Mas foi estranho. Desde o comportamento do... Tem que falar, do Muricy, do time. Sabe o que eu mais gostei? Foi muito estranho. Na final da Libertadores contra o Peñarol, aquele bocó daquele Léo, lateral esquerdo lá, vamos ver se o Barcelona é tudo isso. Velho, mas tomou um fumo, velho. A cara dele de tacho no final do jogo, velho, foi sensacional. Ai. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Mano, o Corinthians tá pedindo aí querendo mudar o contrato lá. Porra, tá de brincadeira, né, velho? Segundo o ESPN, Corinthians quer mudar o contrato e pede mais um ano pra começar a pagar o estádio. Aí é fácil. Não, mas o Corinthians, Sombra, ele já tem a dos três primeiros boletos ali, colocados ali num pote. O Corinthians tem um vaso de barro na sala do Roberto. E tá pedindo pra quê, Tiago? O Corinthians já colocou ali 150 milhões nesse vaso, ou seja, as três primeiras parcelas, RG, já estão pagas. Mas então não precisa pedir pra Tiago. Mas o Corinthians, ele precisa reforçar o elenco. Porque, por exemplo, o europeu que tá vendo lá os jogos do Corinthians aqui, o cara espera um time forte, competitivo, um time que possa bater na cara de todo mundo, como aconteceu nos últimos anos. Então o Corinthians, ele gera expectativa. E quando você tem um time teoricamente mais limitado... Nos últimos anos, o que aconteceu com o Corinthians agora na Libertadores? Não, mas foi um acaso. Vocês saíram pra quem? Época de transição. Mas é um momento de transição, isso acontece. Para, mano. Isso acontece. É igual, por exemplo, quando o cara termina um relacionamento, terminou um casamento, ele fica meio derrubado, mas depois ele renasce. Não é possível. Ele sai e passa o babão em todo mundo novamente. E é isso que tá acontecendo com o Corinthians. O Corinthians, ele teve uma época muito boa, RG. De 2008 pra cá, o Corinthians é o time mais vitorioso do Brasil. E esse time aí vai passar babão em todo mundo? Esse que tá aí? Com um time limitado, que vendeu Emerson Sheik, vendeu o Guerreiro, vendeu o Fábio Santos, tá certo? Tá na possibilidade de vender outros jogadores também. O Corinthians, ele tá jorrando em todo mundo no Campeonato Brasileiro. Tô perguntando se vai passar o babão em todo mundo. Tá passando. Ganhar um jogo tá passando. Peraí, um jogo? Estamos aqui na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo, RG? O Corinthians, ele é o líder do Campeonato Brasileiro, empatado com o Atlético Mineiro. Não é o líder. Ainda não é o líder. É o líder, tá empatado em número de pontos. Ainda não é o líder. Tá empatado em número de pontos. Ô, Galinha, se acabar hoje, quem ganha? O Corinthians hoje tá empatado com o Atlético Mineiro na liderança do Campeonato Brasileiro e é o líder. Mas se acabar hoje, quem ganha? É o campeão brasileiro. Não acaba a sua vela. Mas se acabar, você que fala isso. Vai caçar um idoso. Você fala isso, eu não posso falar isso. Vai caçar um idoso. Ele tem uma desculpa. É, sobre ele fala isso toda hora. Só um minuto. Só um minuto, deixa eu falar aí. O rádio tem dois canais. Um fala e o outro escuta. Então ouve agora direitinho. Toma um cartão amarelo. Amarelo? É que essa vela, a mentira do swing. Novo. Por que a senhora não usa esse seu tempo ocioso pra participar de um swing no asilo? Luiz! Vó, então não tem notícia aí. Porque o Corinthians. Bom, o mano fugiu da história. O Corinthians tá pedindo aí arrego pra pagar o estádio. Arrego não, porque o bom pagador, ele conversa com o gerente antes de se tornar o inadimplente. Tudo, mano, tem alguma coisa pra defender, velho. Desculpa, dá pra defender. Mas é verdade, o bom pagador, Domenico Gatto, ele tem intenção de pagar a dívida. E o Corinthians já tem o dinheiro pra pagar. Já tá tudo em caixa pra começar a pagar. Não, peraí. É muito fácil, é só tirar o cheque do bolso. Peraí. Eu vou te colocar, então, eu vou fazer uma analogia aqui, você vai entender. Tudo ele tem que defender. Uma coisa, Domenico Gatto, uma coisa, por exemplo. Você comprou um bem, você comprou um carro, tá? De um amigo seu. Você foi lá um amigo um meu? Foi isso que aconteceu? Falando em bobagem, velho. Aí, Domenico Gatto, você tem o dinheiro pra... Oh, por exemplo, eu tenho o dinheiro pra te pagar a primeira parcela do que eu combinei contigo. Domenico, o dinheiro tá aqui. Só que meu pai, ele tá muito doente, ele precisa de um remédio muito caro. Meu pai precisa desse remédio. Meu pai corre um sério risco ele não tomar esse remédio e passar dessa pra melhor. Tá. E minha mãe, Domênico Gato, ela operou a perna e infelizmente deu um problema ali na circulação. Isso tá acontecendo com o Corinthians. E ela tá com trombose. E o Corinthians tá acontecendo isso. Então ela precisa de uma pessoa pra fazer uma drenagem na perna dela. Ah, é e pra possível. Tomar esse remédio vocês também pra voltar tempo, à circulação é do sangue. Domênico, eu tenho o dinheiro pra pagar essa primeira parcela do que eu te devo. Só que, se eu te pagar essa primeira parcela, eu não conseguirei comprar os remédios dos meus pais. Ah. Eu não acredito que você usou os seus pais. Eu vou te pagar. Não, é um exemplo. É um e cadê exemplo. A porra da trombose? Cadê a porra do, da trombose do, da a mãe do Corinthians? Do centroavante. Vai pro inferno. Vai te catar, porra. A trombose é a centroavante. Falta de centroavante. É possível, RG, juro por Deus. A trombose é a falta de um camisa 9. Eu vou dar um murro nesse lugar. O pessoal também vai enfiar dentro do nariz. Deixa eu ver aqui rapidinho. Dedadinha só, dedadinha. Que bonito. Uma criança no estúdio. Olha aí. Perdão. Eu peço desculpas, eu errei. É que o Benjamin me tirou do sério, assim como a pé. Não é possível. Ai, ai, ai. Ô, vó! Oi! Tem notícia do porco, vó? Ah, fala tem, de nós. Mas, primeira coisa, o Dodô foi liberado mesmo, viu? Dudu! Então ele pode jogar domingo contra o Vasco. É um absurdo, hein? Lá no sul, lá ele pode ir. Assim, absurdo. Você quer uma mini trufinha, avó? Justiça, ah, avó é uma brincadeira, é brecha, né, Domênico? Outra coisa. Ah, mas é a não brecha é porque, do não é, porque, não é porque é o Palmeiras. Não, não, mas a brecha é essa. O cara é, que ele já é bom pra nós. Se não ganhar do Vasco, não ajuda vocês, RG. Calma. Eu sei, Domênico, mas a gente, torce tem, pra a nós. Gente tem que ser coerente. O cara ficou 200 anos pra ser julgado. Sim. Porra, aí o cara foi julgado. Agora mas o cara. Mas ele tem um novo por então, mas pode ainda. Parece não acabou. Que é só daqui um mês. Mas espera só um minuto, Angelo. Não acabou o julgamento. Eu então, sei, mas, pô, desde que se prove o contrário. Vai jogar pra caramba, Domênio. Mas o RG disse o seguinte: vai jogar pra ele caramba. Ele vai ter jogado o primeiro turno inteiro. Agora, viu? Viu, Jojo? Eu acho que se os corintianos quiserem pedir pros patrocinadores do Palmeiras ajudar a pagar o estádio, pode, viu? Inclusive, a gente se diverte lá, tem que ajudar a pagar. É a casa de diversão do Verdão, é verdade. Olha, o Palmeiras devia ajudar a pagar, viu, Nobrinho? Hoje é verdade. O Corinthians tem dinheiro pra pagar 4 estádios daquele que o Palmeiras tem. Por que não paga? Tô vendo. O Corinthians não paga de prioridades. Tem outras prioridades. Paga de vocês, pô. O Corinthians tem outras prioridades. Já tá pedindo adiamento, pô, tô vendo. É isso, Sobre, é só o negócio do Dodô. Tá certo. Ô, Impretzel, você tem notícia aí do São Paulo, Impretzel? Olha, a Dinorati passou, hein? É, com certeza, né? Eu tenho uma informação forte aqui, a Dinorá. Inclusive, ela mandou um grande beijo pra você, a sua fã, viu, Som? Ah, a Dinorá, ela continua vendendo flor nos restaurantes aqui do Jardim? Ela continua, né? É? O marido dela, quase ninguém sabe, ele põe um bigode e ele toca aqui numa rotisseria aqui. Sim. E ele entra tocando música italiana. Pô, mas a Dinorá tá correndo risco com essa declaração aí. Qual? Se a menininha de Guarulhos lá pega, Perigoso, né? Pera, o marido da Dinorá faz o quê? Fala aí, Gia, faz a denúncia, né? Não, tô falando da ciumenta lá. Ah, é. Que gosta do Sombra. Tem coisa mais chata que restaurante? Olha, eu odeio. Restaurante com música ao vivo. Se a Amanda pega a Dinorada. Meu música. Deus do céu. Ah, depende. Depende. Pé no saco, música ao vivo. Depende. Você deixa no saco. Como assim? Não, restaurante com música ao vivo é pro inferno. Depende. Vou lá pra comer. Restaurante tem que ter um ambiente legal. Tem música ao vivo, inferno. Depende, não é assim não. É pro inferno. Uma cantina italiana. E aí vem aquela. Nossa! Triste. Pô, mas o marido da Dinorá faz isso, né? Cafona, triste. Ele faz isso, pô. É. Não, é verdade, né? Bom, Sombra, na verdade, assim, eu tenho uma informação, né? Aqui esse ano. Né? Tá filmando tudo. O Benja enfiou o dedo no ouvido do RG, o RG não gostou. Tem uma criança entre o Benja e o Domênico. Meu Deus do céu. Você pode depois me cobrar, viu, Sombra? Ah. Esse ano o Kaká não joga no São Paulo, viu? Ele tá no Orlando, é lógico, tem contrato lá. Não joga, pode cobrar depois. Ô, Impretzel, você viu que o Cruz Azul voltou a falar com o São Paulo, mas agora sem intermédio do Pintado. Deixaram o Pintado de Deixou lado, o Pintado né? de lado? Deixaram o Pintado de lado. Ah, Domênico fez carinha de triste. Diz que o Pintado é o representante do Cruz Azul. E São Paulo e Cruz Azul teriam voltado a conversar. Olha. Eu acho que São Paulo viu porque, a expulsão e falou, melhor, né? É verdade. Você acha que acabou o jogo, o presidente falou assim, ligue pro México. Ligue, vem. Acesse o site e vê o telefone. É www.cruzazul.mx. Liga lá. Liga logo, né? Vamos ver o Deu Luiz. E tem um centroavante lá que não foi regularizado ainda, né? O colombiano, né? Ah, o Wilder. É, o Wilder. Não sei se é centroavante, é ponta. Soletre Wilder. Wilder. Soletra, Luciano, Wilder. Wilder W. W. Se for com V. Vamos lá. É, aí que tá. Não, mas eu já vi a notícia. É, mas é aí. Ó, Domênico, eu consigo falar sem mexer a boca. Tô quase um boneco de ventrilo. Olha que legal. Vai. W. Agora eu mexi. Vamos lá de novo. W. Sem mexer, tá mexendo a boca. É que o W é difícil, velho. W. I. L. D. R. Hilder. Pô, é verdade, ele não mexeu, mexeu a boca mesmo, cara. Um boneco de ventríloco, cara. Loucura, olha o ventríloco, cara. Curtiram essa? Não, porque o boneco... Não, você não é o boneco. Eu você é o ventríloco. Exatamente. Que o boneco mexe a boca. É. Senta aqui no colinho do vovô pra você fazer o boneco. Olha, que isso. Vai, senta. Eu tô vendo aqui, senta. O RG tá com a pistolinha dura, cara. Senta. É uma 22 ou uma 38? Olha o que você faz. Olha a criança no estúdio, seu animal. Olha o bem que eu fiz pra você há anos que não acontecia isso. É. Deus do céu. Não é possível. Tem uma criança aqui dentro, porra. Nem sei o que a gente tava falando. Olha o estranho, ao lado do Luciano, o ventrilo. Aí, beleza. O de Guarulhos, cara, vou sempre ir lá no aeroporto. Direto, pega voo, direto, nem para, né? Olha aí, tomando dedada no ouvido, bacana, pode tirar cera. Ah, é, os bastidores do estádio, mas é uma coisa incrível. Que é essa? Beleza pura. Então tá bom, Luciano, obrigado pelas informações, viu, Luciano? Cara, convidei o Zeca Pagodinho pra brincar de empilhar copos comigo, ele ganhou. Né? Ganhou? Com certeza. Aí é fácil, mas o Zeca é bom nisso beleza aí. Beleza pura, tá certo. Quem que ganhou, o Zeca ou o velho? Olha, aí a parada é dura. Disputa difícil. Empilha copos. Você gosta, uma geladinha? É. É nóis. Beleza, pura. Cerveja é nóis. Esse é o Estádio 97. Ih, olha aqui, anota aí, rapaz. Olha o avião. Passou o avião do Estádio 97, é. Esse avião vai te levar para assistir U2 em Barcelona. Quer saber mais da promoção? Vai lá. Site é 97fm.com.br, tá bom? Vai lá e confira tudo sobre a promoção. Agradecer o apoio da Singapore Airlines e também da Agência Catalã de Turismo. Ó, vai você mais acompanhante para ver U2 em Barcelona. Não é mole não, hein? Na Red Zone, a região mais privilegiada do show do U2. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento também da Esser. É, amigão, todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, não é? Sim. Bom, eu vou te dar a dica. Procure uma empresa que tenha reputação e cliente satisfeito de verdade. Eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. E quem possui tudo isso, amigão, não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia num Esser. Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900, 3066-0900, Esser, um nome construído com valor. E um abração pro Alan Horn, pra Paula Gil e pro Rafa Horn, que vai ser pai agora, esses dias, né? E isso é verdade, ele vai ser um menino, mais um, quarto filho do Rafa, né? Como vai se chamar a criança? Diego, por causa do Lugano. Depois de hoje, o Rafa Horn vai chamar Diego Horn. Diego Horn Lugano. Não, Diego Horn. Não, ele falou Diego Horn. Mas você não daria o nome, por exemplo, de Lugano? Não precisa nem Diego, chama de Lugano. É, mas é porque ele não quis. Ele falou Diego em homenagem a Diego Lugano. Vai chamar Diego Horn. Ah, porque senão o cara chega e pergunta, você tá alugando? Não, tô vendendo. Não tô alugando, tô vendendo. Tá certo. Estádio 97, tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô estranho, você palmeirense, qual é o maior ídolo da história do Palmeiras? São Marcos. Na minha geração, São Marcos. Sua geração, São Marcos, né? Era indiscutível isso. Indiscutível. Né? Tá certo. Estádio 97 para mais um ouvinte, 3284-7097. Vai tocar o Asdrubal, Dodô. Vamos lá. Alô. Alô, Dodô. Opa, quem fala? É o Douglas. Ô Douglas, tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo bem, tranquilo. Douglas do quê? É Douglas Ambrósio da Silva. Ambrósio. E quantos anos você tem? 31. 3.1, RG. Como é o nome dele? Douglas Ambrósio da Silva. Ambrósio. É. Isso aí é o que o São Paulo tá fazendo aí, mais ou menos, com o Ganso, assim? Luiz Fabiano. O que que tá fazendo? Ficou esse Ambrósio todo. Que ah, ninguém, entendi. Ninguém tá entendendo porra sensacional. Nenhuma. Sensacional, isso é salvou a hora. Salvou a hora como ninguém. E qual que é o bairro? É o quero ver agora. Quero ver se o Beijinho vai adivinhar. É só me inventar nome. É Parque das Árvores. Peraí que eu não ouvi nada. Praça, das, Praça Parque da Árvore? Das Árvores. Parque. Peraí, o nome de cemitério, o Rude brinca, eu não ouço. É Praça da Árvore? Não, é Parque, ô Beijinho. Ah, Parque, da, Parque das Árvores é diferente. Essa é a primeira vez que ligo, porque tem Praça da Árvore, né, ouvinte? Que pode ai, confundir. Porra. Exatamente, não. Você procura aí, Beijinho. Não, não tô ai, procurando não, é na Zona Sul, bacana. Ah, isso aí, acertou. Eu não tô procurando não, só tô falando que tem a Praça das Árvores. Isso aí, ó, se eu não me engano, eu trabalhei num lugar, trabalhei numa empresa perto da Vila Praça Rubi. Das Árvores, Vila Rubi, da não, então. Não tem a Vila Rubi aí perto? Sim, exatamente. É singular, aí, não, é no chupa. GPS Man. Então, aqui é o GPS Man, não tem pra ninguém. Chupa, não tem esquema aqui não. O RG que tem um anel de rubi, velho. Ah, mas já tá gasto, hein? Tem um anel isso. De. Você já viu o anel de rubi do velho? Nossa, tá isso. Tudo. O anel de. Maninho. É o único rubi que enrugou. É fácil de você. É fácil de você saber onde eu gastei a minha pedra. Mas não fui eu que falei que ah, só não tava é, sério, por isso mesmo. Te entregando. Nossa, isso é coisa do Domênico e do Aguinaldo. O RG ofende as pessoas, né? É. O estranho tinha comentado isso comigo fora do ar, ele tem razão. Mas tá vendo como o RG tá na maldade? Ele comigo, é jocoso, Domênico? Ele é agressivo. Eu só falei que ele possuía uma joia, porque o rubi é uma joia valiosa. Não, mas a resposta não foi pra você. Ah, achei que você assim, não, a segunda não. A segunda foi pra quem disse que já tinha gasto. Foi pro estranho? Foi pra um trouxa. Ah, foi pra você mesmo, otário. Foi um trouxa. Ah, olha, você cuidado, não fala assim que eu vou pra cima de você. Opa! Ô, filho, filhão. Não dá não, mais aí, quem falou. Voltou? Voltou? Mas voltou, pô? Você tinha separado? Eu quero me redimir e nada criou melhor coragem, do que defender o Benjão. Quer defender quem? Benjão. Você gosta dele? Gosto muito, uma pessoa de muita alegria. Você considera como um filho ou não? Com certeza, brinco, já dei vários conselhos, ele me ouve sempre. Eu acho que a maior desculpa é provar o amor. Tá certo. Hoje você vai lá? Lá? Uma passadinha. Só perguntei se vai lá. Só. Infelizmente, não estou bem quisto no bairro. Uma vez que comprei meu pacote para o carnaval de Salvador. Mas estou tentando mudar para Olinda com ela. Para ela conhecer a cabeça do bonecão. Sem querer tocar no assunto muito delicado. Você frequenta motéis, Carsudo? Eu prefiro ao ar livre. Inclusive, tem uma tática muito boa para quem conhece a Marginal Pinheiros. Passou aquela usina que tem no meio, acostamento para a esquerda, tem um canteirinho bem gostoso. Ó, 50 por hora, dá para transar com o carro em movimento. Eu também. Pô, é verdade. 50 por hora, 50 velho. 50 pros motéis da Marginal quebrava. Tem o Vitor aqui, ó, o Vitor Brazavente. Ele falou que tá ouvindo a gente no motel, lá. Tá ouvindo nós? Pô, então o cara tá mal, verdade, hein? Pô, vem de... o nome do motel. Pô, vem de dar uns zets, cara. O cara tá ouvindo. Já deve estar no estoque. Tá ouvindo a gente, olha lá. O cara tá ouvindo a gente no swing. É isso mesmo. A Domênica, quando a gente tá no motel, porque eu vi o Night Session. Põe pra dar uma coisa? Põe pra dar um grau, menina. Caramba, você vai com uma coisa com a tua mãe no motel? Amandinha, Amandinha, como é que chama o cara aí? Quem? O Vinte. Não, o Douglas. Não, o idiota tá no ar, o idiota tá no motel. O Vitor. Não, você chama o Vitor Brazavente. Ô, Amandinha. Oi. O Vitor tá ouvindo a gente agora no swing, lá no motel. No swing? Não, motel chamado swing. Aí eu sei onde é isso. Eu sei onde é. É do amigo do Zé. Não, sabe onde é que é isso? Sombra. Sombra. É do amigo do Zé. Sabe onde é que é? Amandinha. Marginal Pinheiros. Eu conheço. Amandinha, então o cara mandou uma mensagem pro mano agora, eu li. Ele não tá conseguindo, tá com um problema lá, que a coisa não tá indo o negócio. Amandinha, dá um gás nele. Olha, primeiro que é o seguinte, se for esse motel, se for um 4 Zafira, tá gostoso, viu? É um 4 diferenciado. Agora, apesar de eu gostar muito do programa de vocês, é meio ruim, né? Dá uma brincadinha ouvindo homens falando, né? É ruim? Não, tô dizendo pro cara, pra mim não, seria até melhor. Ouvi muita gente falando no meu vídeo. Você acha vizinho que o cara tá mal lá? Ô, Amandinha, te excita ouvir 7, 8 caras falando de futebol? Me excita 7, 8 caras falando, não importa do quê. qualquer coisa. Agora eu vou falar pra você, liga essa banheirinha, liga a banheira, joga todo sabão dentro. Joga o cara dentro agora. Eu quero ver 2 minutos sem sair da água. Cabeça dentro da água, borbulhando. Assim, ó. É. Por que a voz dela dá um tesão, né? Benjamin. Eu vou dizer. Esse Benjamin, velho, já comeu cada coisa na infância. Nossa, que Benjamin, velho. Ou não comeu nada, né, velho? Você mandava ali? Se ele faz essa vozinha. Ah, acho que eu mando, sim. Com essa vozinha aí. Benjamin. Acho que eu mandava. Benjamin é muito escroto. Vai lá, Amandinha. Ó, Amandinha, continua aí, Amandinha. Amandinha, continua aí com o cara. Benjamin gosta, hein, cara. Manda mensagem pro Marco que tá precisando. Não, não, não. São 7:30 ainda. Fala, Amandinha. Ó, então vamos lá. Aí você parece um porco, velho. Não, ela tem um problema de rinite. Não, é que eu me empolgo. Então. Rinite? Coragem, rinite. Carne esponjosa. Carne esponjosa. Vai, Amandinha. Calma, calma, amor. Você tá com pressa também. Leva na banheira. Eu, quando vou no motel, eu levo 2 snorkels. Snorkel? É. Entrando o snorkel? Tem R nisso aí? Não sei. Eu nem sei. Tô letrando, Amandinha. Eu não me concentro. Enfim, aí você desce. Domênico, para de me olhar. Eu tô sabendo. Ó, Amandinha, o cara falou aqui que quando você fala, o Domênico morde os lábios. Então. Você gosta de morder lábios? Eu? Não, então. É. Aí você se é que tem um negócio é com sombra. Pô. Não, não é essa vim também. Não é meu negócio. Comigo meu negócio agora. É com homem, entendeu? Mas você declarou isso. Amor e entrou aqui por causa do sombra. É, mas o sombra não tem dado aquela reciprocidade. Você tá fazendo certo? Sexo? Você tá insistindo. Ah, certo? Tá insistindo, sempre, sempre, legal sempre, com ele? Com certeza. Ótimo. Com certeza. Quer botar ele no colo pra tomar TT? Que é TT? Se você não sabe, não sei, eu vou te ensinar. Aí você tem que perguntar pra ele. Não, tá bom, mas vamos ajudar o menino lá. Aí você põe na 97, daqui a pouco. O que vem depois disso? Night Sessions. Night Sessions. Pô, você começou na rádio quando semana passada? Eu não trabalho aqui. Ah, é verdade, Amandinha. Ah, esqueci. Tá. Se você quiser, a gente antecipa. Puta, essa risadinha dela é um tesão, né, Dudu? Olha aí, alô, ó, isso, ó. Ó, de acordo com a batida, faz você sobe e desce Peppa, com a cabeça. Ô, Peppa, faz aquela risadinha de porquinho. Subiu, subiu, desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Vai, vai, vai. Agora brinca com o vovô enrugado. Sabe o que é o vovô enrugado? Fica embaixo. Eu vou enrugadinho. Cada homem vem com 2. Agora vai pra risca de giz. Oh, desgraçada, tem uma criança aqui dentro, porra! Ô, velho! Peraí, o cacete tem uma criança aqui, pô! Olha pra cá, Dudu! Olha pra tua bosta aí, pô! Vai pro inferno, você! Ô, trouxa! Obrigado pela participação da Amanda. Ô, Douglas! É possível, vocês! E a Amandinha aí, te citou? Ah, mas é, não incita não, você cita o Benjinho, né, mano? É. Ah, o Ben já tá. O Ben já tá louco. O Ben já tá louco. O Ben já tá num caminhão. O Corinthians acabou de chutar a bola na trave aqui com o Mendonça, hein? Tá brincando. Ave Maria. Tá 0-0, Corinthians e ABC. Me surpreenderia se você tivesse falado, o Mendonça fez o gol. Olha, na trave é normal. E qual é o teu time, velhinho? Ô, Dodô. Liga. O meu time, ele, de todas as histórias, de toda a grande história dele, teve vários apelidos, mas o mais novo é o The King of the Clash. Ah, The King of the Clash é nós. É nóis, The King of the Clash que é nós aqui, ó, nós. Trouxa. Chupa, mano. Ah, pro inferno. Ai, ai. Para com o estranho, não falou nada hoje aqui, ó. Aqui, o estranho é palmeirense, conversa com o estranho também. Quase não consigo falar aqui hoje. Opa, e aí, cara, beleza? E aí, beleza? Tá contente com o time? Tô, né, mano? Esse ano o Verdão vai, né, cara? Vai ser campeão? Pra onde? Vai ser, com certeza. Entre os quatro tem que ficar, né? Com certeza, é. Pelo menos a Libertadores tem que garantir, mas o Palmeiras é o time pra ser campeão e levar esse brasileiro esse ano aí. Eu também acho. O elenco é muito bom. O Corinthians, eu acho que não tem elenco pra segurar até o final do ano. Como não tem elenco? Não, melhor tem. Elenco do Brasil. É, não, tem razão, os 11, mano, que joga lá e se machuca um, acaba o time. Aonde? O Ralf é reserva no Corinthians, o Danilo é reserva no Corinthians. Só, né, estão loucos. É o melhor elenco do Brasil, o Palmeiras, ouvinte. É o Palmeiras. De elenco, tá louco, o Corinthians elenco, ele tem, ó, o Edu Dracena, tá certo? Mas o Dracena é titular. Aonde? Tá jogando é Felipe Gil. Quem é que tá jogando? Felipe Gil. O Edu Dracena. Mas o Edu Dracena tá indo bem? Fala a verdade. Não, não tá, mas é o Edu Dracena. O Edu Dracena poderia ser titular em vários times brasileiros. O Palmeiras não. Você tem, ó, o Ralf, como não? Tá louco. O Dracena é melhor do que o Vitor Ramos. Ele tá jogando bem. Assista o jogo, mano. Eu assisto. Imagina. Eu assisto, mas o Dracena é o melhor. O Palmeiras. O Jackson é melhor que ele. Aonde? O Palmeiras. Claro que é. O que eu quero dizer, elenco. É, o Palmeiras hoje ele tem um reserva pra cada posição. Praticamente a altura do que sai. Só falta o do Arouca. Eu tô falando sério. Tirando o Arouca, tem. É o Arouca, você tem o Amaral, né? Não, mas não é. Primeiro. Eu sei que não é. Peraí, no jogo pra tem o Andrei. O Andrei Aranha. O Aranha. Para, como não? Compara. O Aranha, a última vez que eu vi ele, velho, tava com uma barriga que parecia que tinha um bebê. O Aranha era titular do Santos, tá louco? Não, era, mano. Justamente era. Mas ele saiu por causa de salário. Mas é que tá, Domênico, não joga. Não joga, hoje o Aranha. Reserva, como é que hoje o Aranha é jogador velho. Tudo bem, mas o Walter também não joga, só joga o outro. O tá jogando é um agora cara, porque é um o outro tá mostrando. O Walter tá mostrando que é o melhor goleiro da América Latina. Eu acho que é um bom jogador. Latina. Não, pera. Melhor goleiro da América Latina. Tá louco. De brincadeira. Pera, você tá louco. Quem é o melhor goleiro do Walter hoje no Campeonato Brasileiro, gente? O Praça é muito melhor, para. Tá ele sabe quem. É, tá louco. Tá fofarrão. O Praça não tem força. Se ele fosse o melhor goleiro, ele não era de reserva, pô. Tá mas louco. É porque o Cássio também é uma muralha, né? Então, mas então, o Corinthians tem dois goleiros. O Palmeiras tem dois baita goleiros também. O Norberto, do Norberto do telefone ou daqui? É Douglas. Douglas. Se sair o Dodô, quem que vocês põem no lugar? Vai que vai. O Dudu. É. O Kelvin, né, vovó? Olha, tem o Kelvin, você pode colocar naquela posição. O Gabriel jogando aberto. Gabriel Jesus. Você pode pôr. Gabriel Jesus, né, Dudu? Pode pôr, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus pode fazer essa função. Você pode colocar hoje o Lucas, o Barrios lá. O Luca Barros. Você pode colocar ele jogando ali. Ele não é a posição dele, mas ele joga, pode jogar lá também. Você pode. Tem N movimentações que você pode fazer no... Alexandro. O Alexandre, quando voltar... que não fala? O Alione também, viu? O Alione que já está à disposição ou não? Não, ele tá treinando com bola agora. Então... Vai demorar mais um mesinho aí pra recondicionamento de físico, né? É, você tem jogador. O Palmeiras hoje, gente, isso é fato, não é invenção, nada. Ele tem um elenco muito bom. É o melhor pode do não Brasil. Ser, olha, pode não ser campeão brasileiro. Verdade. Luta pra ser campeão brasileiro, porque no meu ponto de vista, 4 pontos do líder, sendo que ainda faltam 5 rodadas pra acabar o primeiro turno, você tá no páreo. Mas o Domênico... Tá difícil, mas tá no páreo. O ouvinte, ele falou do Corinthians. Mas se você pegar, por exemplo, o Palmeiras, você tá falando que repõe jogadores, dos que você citou. O Corinthians, então, também repõe. Por exemplo, lateral direita no jogo. Mas hoje, mano... Vai jogar o Edilson. O Corinthians hoje só tá aí, mano, porque tinha um elenco na época. Ainda e hoje tá segurando. Mas ainda prevalece. Você pega lá, os jogadores. Vocês perderam o Gil. Se não jogar o Gil ou não jogar o Felipe, joga o Edu Dracena. Se não jogar na esquerda lá o Wendel, vai jogar o Guilherme Arana. Meio campo, o Corinthians ele tem pra suprir hoje o Bruno Henrique, tem o Ralf. No jogo Elias, joga o Christian. Sim, tudo bem. Eu não tô falando que não tem, Jairson, mano. Renato Augusto, joga o Danilo. Mas eu não tô dizendo que não. Não foi eu que falei que o Corinthians não tem elenco? Eu tô achando que o elenco do time do Palmeiras é melhor do que o elenco do Corinthians. Não significa que o time vai ficar na frente do Corinthians, entendeu? Mano, elenco é uma coisa, você tem um elenco é uma coisa. É verdade, é. Um campeonato como o Campeonato Brasileiro, Sombra, que no meu entender é um campeonato longo e difícil, quando você tem um elenco é mais fácil de levar. Não significa que você vai levar. Peraí, você vai ser campeão. Eu entendo um pouco diferente do seguinte sentido. Elenco, a maioria dos times tem. Elenco tem. Mas agora, que é elenco? Ele tá se referindo à qualidade. Elenco é uma quantidade de profissionais. Então, por exemplo, o São Paulo tem elenco. Mas bom, isso é uma outra história. Ter elenco, que eu quero ter elenco, todos têm. Ano passado o Palmeiras tinha elenco. Mas ter elenco é jogador de qualidade no banco. Isso, jogador de qualidade no banco. Ah, isso é uma outra história. O Palmeiras tem jogadores de qualidade no banco. Isso é uma outra história. Tem jogadores de qualidade no banco hoje. Você tem aí o Zé Roberto, que hoje, gente, o Zé Roberto, ele é reserva. E não é de qualidade? Você tem outros jogadores aí que estão na reserva. Cleiton Siqueira. Aí. Você tem vários jogadores. Xavier. Sim, o Cleiton Xavier. Você tem os meninos da base que subiram, que são muito bons. João Pedro, Gabriel Jesus. Pô, como não? Eles estavam na seleção brasileira. São bons, mas não é porque foram para a seleção. Não. Mas são bons. Eles são bons. Não, mas e para a seleção hoje, para mim... Também não é muito mais... Currículo, né? Pra mim, o Gabriel Jesus é a melhor revelação do futebol brasileiro, fácil. Mas tem que ter paciência com ele ainda, viu? Ô, Douglas! Diga, Sandra. Um abraço pra você, boa noite, tudo de bom, valeu, audiência. Eu só queria mandar um abraço, Sandra, rapidinho. Manda! Eu vou mandar um abraço pro amigo meu, Dudu, que tá vindo no estádio lá na Alemanha, cara. Opa, beleza. Eu fiz um programa pra ele em Portugal, que eu ouço o programa há mais de 10 anos. E ele tá lá ouvindo, já mandou mensagem aqui, ó. Eu queria mandar um abraço pro Dudu. Boa. E pedir um cartão tapa na camisa pro RG aí. Aí é com você. Pra minha mulher que eu amo ela, a Cleia. Cleia? Isso. Cleia. Então, hoje siga esse conselho. Faz o desenho no vidro da janela lá, velho. É. E tá anotando os aviões aí pra assistir YouTube em Barcelona? Tô sim, Sombrinha. Boa, anota aí. Tá bom? Tá bom. Falou, cara, abraço. Falou, obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Vocês são moda. Obrigado, cara. Valeu. Valeu. Você que é. Ele falou que nós é soda. E você? Tá no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, não vai não? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro, assim o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estádio 97 também tem oferecimento de Eliar, muito além da partida. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Mano, a hora de fazer a barba, você tava aí todo sendo filmado e tal, tá bem barbeado, sim, né? Opa, com certeza, você sempre, a orelha, né? Também. Sempre. Nossa, mas a orelha dele tá muito suja. Pelo contrário, eu uso cotonete todos os dias, isso não deveria ocorrer porque a cera do ouvido tá ali pra proteger, tá certo, o seu ouvido. Mas eu uso cotonete excesso, todos os dias. Em excesso, eu problema, uso cotonete todos os dias. Vai ter que fazer lavagem. É. Mas aí vai lá no Beto. Você lá. Já fez lavagem? Não. Não? Nem intestinal, nem do... Para, vai. Faz a barba, vai. Tem que especificar. É. É, galera, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano e 9 traz uma linha completa com fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, velho. Sua pele que tá meio surrada, sua pele que tá meio gasta, sua pele que tá quebradiça, tá cheia de brotoeja. Nossa senhora, que nojo, cara. Tem que se cuidar. Tem que usar a nova linha Bozano. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Meu amigo Kayami, na academia, ele fedia como um rato morto. Só que hoje ele usa a nova linha Bozano e tá cheirosinho, cheirosinho. É isso aí, Kayami. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Legal demais. Um abraço pro Wilson aí também. Valeu. Ô, estranho Nuninho, vamos agradecer a sua participação, a sua presença aqui no Estádio 97. Eu que tenho que agradecer. Muito legal, muito bacana. Sensacional participar do programa. Como eu disse, eu ouço vocês todos os dias. E, pô, participar do programa aqui é muito legal. Tem que mandar um abraço pro pessoal lá do serviço, lá. É, Léo, Carlos, Thiago, tudo palmeirense. São todos palmeirenses lá, eu sou contrato palmeirense. Gostou dos bastidores do estádio? Sensacional, muito legal. É, igual o resort lá, tudo perfeito, tudo... Legal, bacana. Cara. Vocês são excelência. Foi a primeira vez que você foi no resort? Foi a primeira vez. Curtiu? Pô, muito legal. Esse ano ainda vamos preparar um evento bem bacana. Legal. Mas aí um evento de um dia só do estádio, que vai ser bem legal, financeiramente acessível para mais pessoas, né? Vai ser bem bacana também, espero que vocês curtam. No resort? Não, vai ser uma outra história, outra história. É. Bacana. Vai ser bem legal. Então, bom, muito obrigado, bacana, abraço a todos, principalmente o pessoal do Auto Serviço. Valeu, velhinho. Valeu. Tapa na camurça pra minha esposa que tá ali, ó. Qual o nome? Tá lá, Gláucia. Bonito. Que bonito. Oh. Gláucia. Ê, Gláucia, hoje, hein? E a Julinha aqui. Que bonito. As crianças estão... Júlia é nome de criança inteligente. Bonito, né? Ela ouve vocês todos os dias, inclusive o palhacinho que ela adora. Boa. Ela ouve o palhacinho, ela adora. Adoro o palhacinho. Ah, é? Gosta? Palhacinho é adorável. Olha, bonito. Muito bonito. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, a você. Obrigado, você fez coisa pior que hoje, ô trouxa. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Segundo os dados da produção, Fabrício Oliveira. Fabrício ganhou a camiseta do Estádio 97 com o apoio da FIT, o parceiro do seu evento. Sabe onde tem camisa do Estádio 97 à venda? Na loja do estádio. É, loja do estádio 97.com.br. Além de camisa do estádio, tem produtos de todos os times do Brasil. Vai lá, confira. A loja do Estádio 97 tá legal demais, hein? O estádio volta amanhã no oferecimento da Esser, construindo com valor. Também BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Um abraço só pro André Mendes aí, que mandou uma camisa do Vasco para minha coleção, muito legal. Muito obrigado. E um abraço também pro Jean-Louis. Esse tem bom gosto. Manda um abraço pro Genaro também, que mandou uma camisa para mim. Quem é Genaro? Verdão. Genaro. Qual é o Genaro? Genaro. San Genaro. É o San. O Genaro Marinho, novo vice-presidente do Palmeiras? Exatamente. Ah. É. O Jean-Louis tem bom gosto. Um abraço pro Jean-Louis, que tem bom gosto. E manda ele tirar cara o olho. Cara de bom gosto. Hã? Manda ele tirar o olho, tá? É. Falei pro Jean-Louis. Ah, difícil, hein? Nossa, o Jean-Louis tem o QI de uma mora, cara. Tchau. Valeu, é gente. Até amanhã. Programe-se. Energia máxima. Música! Uma hora com as melhores músicas. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Presidente Nacional do PDT. Carlos Lupe. Um preso custa 4 vezes mais do que uma criança numa escola de tempo integral. O que é melhor para o Brasil? Investir cada vez mais em colocar a criança na escola de tempo integral para ser um adulto bem formado e com bom emprego? Ou investir no aumento da população carcerária, enviando para o xadrez os menores de 18 anos? Vamos investir em presídio ou em educação? Diga não à maioridade penal. O PDT tem um lado, o lado do trabalhador. PDT. Dr. Cucho e Gregor Salto. Energia. Seu fígado reclamou? Como é Epocler, tudo bem, tudo bom. Como é Epocler, tudo bom, tudo bem. Como é Epocler, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sabe os hits que você ouve aqui na Energia? Você pode fazer. Aprenda a criar as suas próprias músicas na DJ Ban. São 14 anos no mercado e agora com um novo curso de produção musical. Em modo extensivo. 190 horas em 4 meses para você aprender tudo na melhor escola do Brasil. Ligue agora, pois são apenas 8 alunos por turma. 3257-8717. Produção de música eletrônica no curso extensivo da DJ Ban, de agosto a novembro, 3257-8717, ou acesse djban.com.br. Oferta maluca Citroën C3, versão Attraction, por R$45.990, ou entrada de R$19.990, mais 48 parcelas de R$ 829. Aircross imperdível, em 36 vezes de R$ 726, e taxa zero. E não acabou, C4 Lounge, motor turbo, THP, por R$ 79.990. Com taxa zero e em 24 vezes. Corra já para a concessionária mais próxima. Acesse meucitroen.com.br. Conheça essas e outras ofertas. Na cidade, somos todos pedestres. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Presidente Nacional do PDT, Carlos Lupe. Neste momento, mais do que nunca, o PDT continua a defender o trabalhador brasileiro. No caso da Petrobras, queremos cadeia para os ladrões, mas vamos continuar a defender essa empresa, que é orgulho do povo brasileiro, a nossa Petrobras. Deputado Federal Major Olímpio. A educação é o único caminho para o crescimento da sociedade. Se você também acredita nisso, venha para o PDT. Reaja, São Paulo. Navio do Energia na Veia 2016. Mais de 60% vendido. Imagine você e sua família embarcando para a melhor viagem de suas vidas a bordo do cruzeiro temático mais incrível do Brasil. Cruzeiro Energia na Veia 2016.

Sessions.